e tudo, um espaço pra galera que vai pra São Paulo, ter onde ficar, e não só isso, também que lá é onde tá todo mundo. E fica muito fácil de conectar. No Fórum de Cultura Digital foi absurdo, quanto que a gente. Mas assim, sabe, só do fato de ter mais gente conectada fora do eixo, de outras realidades lá próximas. E mesmo o acesso às pessoas, assim, é mais fácil. Pega o avião, tá em qualquer lugar. Tudo é mais fácil lá. Fora de captação de recursos mesmo, assim, visualizar, conseguir visualizar fora do eixo no eixo, assim, de várias maneiras. A gente decidiu lá que a gente ia, agora em dezembro, procurar uma casa, meio albergue, meio casa. Princípio, primeiro é para ter uma casa lá em São Paulo para receber galera. Segundo, se tiver um espaço bastante para fazer eventos pontuais, não para ter uma casa de eventos. E aí já faz parceria com o Estúdio SP, faz parceria com o Itaú Cultural, faz parceria com, enfim, com o espaço do Ibirapuera. Já tem, não precisa ser um espaço de eventos, mas seria interessante ter um evento lá de vez em quando. E potencializar eventos do Fora do Eixo em São Paulo, né? Pra começar a fortalecer a marca lá. E principalmente pra, tipo, música, né? Porque, por enquanto, acho que a gente vai conseguir posicionar a música lá. Eu acho que o teatro vai rapidinho também, porque lá tem muita coisa. E daí depois que abre uma porta, também abre tudo, né? Por enquanto, Fora do Eixo em São Paulo não tem muita... Comparado com Fora do Eixo em São Carlos, sabe? O que é, galera? A gente sofre ataques aqui. Da galera falando mal, de umas coisas na lista, da galera metendo, nem conhece a gente, tipo, mas quem é esse menino? Ah, um cara que não sei o quê. É aquela galera que, tipo, quer participar, não sabe como, e daí tem preguiça também de fazer as coisas e fica cornetando só e não quer contribuir. Enfim, daí a gente pensa, nossa, como que a gente melhora? Nossa? A gente começou a reparar que todos os coletivos sofriam isso nas suas cidades, assim. Na verdade, chegava num ponto de crescimento, todos os coletivos tinham... Tinha staff também, né? Tinha, mas não dava graça a todo mundo, assim. Só que, assim, se você começa a ter mais inimigos que amigos, você tem que reavaliar. Mas aqui em São Paulo, a gente conseguiu transformar vários antes em parceiros, assim, sabe? Com o tempo. Você vai lá, culastro, né, em trabalho, você vai entrando, a galera continua falando mal, daí de uma hora eles cansam, porque, tipo, ninguém vive só de falar mal do outro, né? Ele não faz nada, só fala. O que você faz da vida? Ah, eu falo mal do massa. É mais ou menos assim. E daí a galera tem hora que cansa, e daí a gente viu uma pessoa ganhar respeito, que ganhou, tipo, reconhecimento, assim, até a própria coordenadoria de cultura. No começo era super assim com a gente, agora pelo menos tá, ganhou respeito, sabe? Não ficar também. Então eu falo, essa galera realmente não vai embora. É realmente um projetinho que estão virando, né, gente? E daí São Paulo não, São Paulo a gente faz, né? São Paulo é tão grande que é difícil mesmo. Assim, tem que ter um ponto. Mas é mais assim, pô, ele vai pra São Paulo, fica metade no rosto, fica metade no. Aí você demora uma hora pra chegar no escritório da Merê, mais uma hora pra não sei aonde, mas se a gente consegue concentrar tudo num lugar só, já vai. Em que lugar de São Paulo você tá pensando? Então, a gente procurou algumas casas, é perto do metrô, você tem certeza, perto do metrô. Assim, zona central. A gente pensou. Ali próximo à Consolação, indo pro centro mesmo, ali é um espaço que a gente gosta. Legal. Que a gente pensou, só que assim, tá pesquisando o preço. Vai ter uma imersão em São Paulo, vai vir um monte de gente assim, a gente vai atacar tudo. Já estamos fazendo pesquisa na internet, daí a gente vai pegar uma semana pra ser pós-feira, semana que vem, e vamos em todas as salas ver. Tem uma que é perto, tem na Vila Mariana, assim, tem umas casas, só que daí lá é meio fora do eixo. É meio distante do fluxo, assim, de onde está acontecendo as coisas. Vila Madalena, a gente pensou, ah, mas Vila Madalena tá muito pop. Aí pensamos para Caimbu, para os lados mais para cá da Consolação, que daí fica perto do metrô, mas não tem que ser no centro, mas não tem que ser, sabe? É, ali seria o ideal. E daí a gente começou a pensar nisso. E o Paulo chegou assim, galera, mas quem que vai morar nessa casa? Primeiro era a Dani e a Mari Soldi. Você precisa, não, gente, precisa. Vai ser onde? Vai ser um escritório, tem que ter uma equipe Dream Team lá. E o Amerê, eles estão muito focados no toque no Brasil. Eles resolveram ser o coletivo que vai tocar. Primeiro parceiros, eles não estão tão orgânicos na rede ainda, mas é claro que vai ser um processo gradual. E eles vão focar no toque no Brasil pra fazer bombar isso daí. Porque a gente tem que ter até como potencial de captação de recursos, assim, né? Seria o projeto. E eles falaram assim, não, a gente não vai morar na casa, não vai ficar focando na casa no desenvolvimento das ações de lá do circuito, a gente vai focar só no Toque no Brasil. No final tinha a Dani e a Mari pra ficar lá, e a Mari Sold, ela é um pé aqui e um pé lá, né? Ela tem a produtora dela, ela faz a disciplina dela, não é? No final tinha a Dani, a Merê. E daí o Pablo fez uma reunião que a gente ficou problematizando isso, e surgiu a ideia, assim, de ir mais pessoas pra São Paulo, sair dos seus coletivos e morar em São Paulo, pra formar um coletivo lá que vai articular todo esse campo. E daí no final vai Marielle, Pablo e Lenissa do Cubo pra lá, Fi e Dani daqui pra lá, Laura e Gabriel do Nordeste vão pra lá, o Thales vai de Uberlândia pra lá, vão ser 13 pessoas, a Carla lá do Acre. Então no final são 13 pessoas na casa. E qual é o risco de desarticular? É que são os coletivos também. São os coletivos que conseguem, por exemplo, aqui eles, o ideal, eles falam assim, ah, Carol, você tinha que ir também, você gostar. Se você não dá ainda, a gente não tem perna, o Fia Dani já tá de bom tamanho, tá todo mundo levando 2, 3 de cada coletivo. Não era a gente que ia ser os primeiros a levar fora. A gente avaliou que também São Carlos vai ficar com um braço muito forte do escritório em São Paulo. Porque quem não puder ir para São Paulo, vem para São Carlos, passa um tempo aqui, é muito perto, tem de meia, meia hora para São Paulo, se precisar a gente tá lá. Então assim, a gente pensou assim, né, vai desarticular o local. São, em Cuiabá eles conseguiram fazer uma coisa muito louca, a gente tava lá agora, e eles estão passando o projeto inteiro deles, para a CUFA, para Central Única das Favelas, tá ligado? Passaram tudo para eles, os projetos, o Cubocard, tudo. A casa, a CAF, tá com eles. A gente vai passar tudo. Eles vão cuidar do pessoal da CUFA? É, muito louco, né? Eles são super orgânicos com a galera da CUFA. E é um, assim, dá vontade de falar assim, caralho, será que daqui uns 18 anos também vou conseguir, sabe, estar com esse diálogo orgânico com a minha comunidade, conseguir, tipo, chegar, sabe? É, tipo, ideal do ponto de cultura, né? Depois de um tempo que você vai lá, começou e você deixa nas mãos da galera, o próprio clube já era, né? Mas incubou, mas vários coletivos lá, eles conseguiram. Tem a Volume, que também é um coletivo super autônomo, que tá lá, que era do Cubo, saiu e virou um parceiro depois. Daí, além da Volume, eles têm a Próxima Cena, que é o audiovisual, que também era do Cubo, depois virou um coletivo fora do Cubo, que agora é parceiro. E agora o Cubo vai praticamente extinguir, assim, não vai nem ter. Assim. É, eles vão falar assim, não, agora é a CUFA, pra que tem um Cubo lá? Não vai sair dos seus coletivos. Vai ser fora do eixo. Vai ser meio fora do eixo. E eles até vão substituir todos os Cubocard por Lasca, que vai ser a moeda da CUFA, que vai ser muito louco, assim, porque vai misturar desenvolvimento territorial com a tecnologia da moeda do fora do eixo. Eu entendi por quê, tipo, toda essa posição, assim, tipo. Porque, na verdade, assim, eles não têm muito o porquê continuar lá, sabe? Ah, tá. Porque já avançaram. Já avançaram, assim, tipo, de já. Mas vai mudar pra uma outra galera, assim, vai recriar, tipo, esses nomes? Não, eles querem o quê? Dar autonomia pra CUFA, sabe? Porque o Cubocard, ele tem muito, é muito ligado ao espaço cubo, e eles não estão começando a desenvolver, e eles não querem, assim, começar do zero uma moeda. Então eles vão herdar, vão trocar, vão poder fazer troca do Cubocard, então já vão herdar os parceiros do Cubocard, só que eles vão ter a autonomia deles, o nome que eles querem, e a comunidade se envolveu nisso, na CUFA, né? Pra escolher o nome da moeda, pra escolher o nome do banco que eles vão fazer. Então, assim, é legal eles... Tem um projeto que é deles mesmo, não é o Cubocard, com as regras do Cubocard, mas é um upgrade, tipo a F5 do Cubocard. Daí vai todo mundo do Cubo. Daí o Thiago e a Driad, o Thiago é do audiovisual e a Driad é da comunicação. Eles iam pra São Paulo também, ficou com cheios pro Márcio, eles estão indo pro Márcio. Thiago Dezan? Dezan e Driad vão vir pro Márcio em janeiro. Então onde eles são? Do Cubo. Do Cubo. Vou estar aqui. Não, é? Vai ser muito louco, né? Viagem. E daí, tipo, foi pirando de como... Na verdade, se eu quiser ir pra Bahia daqui um ano, eu posso, sabe? Tem um coletivo lá, daí você vai indo assim, assim, meu, começa a... E a troca, você acaba comentando uma parte que não tá tão desenvolvida no coletivo, que você vai pra lá e passa, é, pela voz, tipo, né? Você fala assim, puta, aqui é muito forte de audiovisual, meu, muito ruim, vamos puxar uma pessoa que é forte na música, vamos mandar um audiovisual, sabe, fazer uma troca, a galera passa um ano lá, faz tipo um intercâmbio, assim, meu, imagina... O processo de vivência também, você vai aprender, você aprende tecnologia lá no coletivo, aí você passa pro outro, aí você aprende a tecnologia do outro, aí você passa pro outro. Lá em São Paulo vai ser um coletivo totalmente novo, né? Que a galera vai formar, mas ele não é, é um Big Brother fora do eixo, a gente falou. Uma casa assim, que vai, tá tudo assim, né? E na imersão a gente falou, galera, tem que ter um esforço pra não ficar mal-humorado, não pode, né, né, porque tiver um convívio de três pessoas numa casa, então é muito importante, essa, sabe? É política afirmativa mesmo, assim, várias, sabe, funcionamento, não pode responder grosso, não pode dar migué, não pode, ficar retomando assim, passo inicial dos coletivos. Porque se não der certo lá, vai ser muito, tipo, ruim pro coletivo. Não, vai dar certo, a galera não é, só vai esse cabeção, uhum. Imagina. Daí acho que eles vão, a gente vai ter o quê? Uns 6 meses, assim, de laboratório total, assim, pra tornar sustentável lá. Que vai trabalhar com 50% local, ação local e a galera, e 50% ação nacional, lá. Pra depois eles conseguirem passar pra 30 local e 70 nacional no segundo semestre, então planejamento. Mas só de estar todo mundo junto, sabe? Eu acho que potencializa pra caramba a ação nacional. Cada um vai estar defendendo uma regional, cada um vai, sabe? Tipo, nunca vão esquecer da regional nordeste, porque a Laura e o Gabriel estão lá, nunca vão esquecer. Só a Sul, que a gente ficou, no final, tá passando pra conta nossa, do Massa, assim. Também eu sem conhecimento, tem muita gente. Que tá, a gente não tá conseguindo conectar tanto com eles, mas assim, porque muito por causa do Macondo, que não consegue ser uma regional, né? Eles não conseguem ser a regional, eles são um puta coletivo de linguagem, fudido local, consegue articular a cidade inteira, mas eles não conseguem ir pro num âmbito assim, de articulador nacional mesmo, assim, que requer para eles formarem um novo ponto lá, para eles fazerem uma rede lá, para fomentar outros coletivos além do deles, assim, sabe? É foda. Mas eu acho que é o próximo passo numa fonda. E se eles não conseguirem até, sei lá, breve, também a gente já visualizou a ONA lá como. É, mas eles vão demorar um pouco, eles acabaram de formar de novo, né? Com uma possibilidade forte para desenvolver o Sul, porque a gente precisa muito, assim, né? O Sul ainda tá longe da gente. E o Norte também, tá? O Norte é longe porque é difícil mesmo, porque não tem internet, porque é distante um do outro, porque não tem cidade. Uma cidade de 20 mil habitantes, totalmente rural. Então, é mais difícil de conectar. Mas o Sul, pô, o Paraná, Paraná tem tudo. Pô, a gente não tem ponto em Curitiba, a gente não tem ponto em Maringá, a gente não tem, sabe? Tem uma cidade enorme lá, que ainda nem, a gente nem visualizou. Mas que dá pra evoluir. Então, mas é nessa perspectiva, assim, do Massa tá saindo, a Dani e o Fi estão saindo, assim, no final de janeiro. E Desan e Dríade estão vindo pra cá compor esse coletivo. Então, vai ser todo novidade. Daí a gente ficou pensando, nossa, pode ter um laboratório fodido, assim, ah, galera, puta, não deu certo lá no Sul, meu. Galera do Macon realmente não tá conseguindo, não tá dando certo. Ah, então vamos lá, três, morar lá. Sabe, vamos tentar ver o que está acontecendo todo dia com o nosso filho perto. Às vezes, sabe, a gente já está achando coisa com, né, não está conseguindo, o corpo mole, chegar lá não faz nada disso, assim, realmente é mais difícil, sei lá, né. Já fazer um intercâmbio, já mandar a Cláudia rodar mais, né. O próprio galera da colaborativa deles é muito forte, poderia contribuir bastante com a gente. Então, a gente está com essa perspectiva de velho. Se você quiser ir para um outro coletivo, aprender. Se é que alguém visualizou alguém num outro coletivo que encaixa perfeito no seu, pede. A gente vai realocando a galera, assim. Daqui a pouco vira um bagulho gigante. E daí, essa daí é tipo mais que simples do que rolou nessa imersão. A gente ficou trabalhando bastante. Qual que é o conceito da casa mesmo, para dois de São Paulo? Isso vai receber todo mundo que vai para lá, tornar um coletivo bem forte lá. Posicionar as bandas, principalmente, em primeiro lugar. Tipo, não só as bandas, né? Posicionar a música em São Paulo. Colocar o Fora do Eixo lá como uma rede. Mostrar a cara do Fora do Eixo lá. Primeiramente, com a música. A gente não tem nenhum contato ainda com outras linguagens. Assim, tipo, lá a gente conhece o Pernastinista, no caso da Cultura Digital. Tem um monte de gente que já recebe bem a gente por causa da música. Então, a gente vai começar a atacar por ela. Ficar mais pra frente. De avaliar e abrir. Mas é isso, assim, da parte nacional. A última coisa que aconteceu foi isso. A UNE, né? Ah, da Universidade da Cultura, não sei se. Da Universidade da Cultura? Você não tá sabendo, Marcinha? Nossa! É, não. Então, mais uma atualização. No Fora do Eixo, a gente. São vários acessos, assim. Muita gente fica. Primeira coisa que chama a atenção do Fora do Eixo são, é a música, é uma rede nacional com vários pontos, é como que sai. Daí depois que a pessoa vai conhecendo o Fora do Eixo, super interessa querer saber a tecnologia social. Todo menina, porra, velho. Como vocês conseguem sustentar uns coletivos deles? Como vocês conseguem... E a gente começou a sacar, velho, que, na verdade, a gente precisava, apesar do tech, né, que a gente publica tudo, que a gente faz as coisas, coloca na internet, tem muito pouco acesso. Pra quem é fora da rede, até pra quem é dentro, muitos coletivos não conseguem preencher o tech, ou não conseguem desenvolver alguma maneira ainda. Falta, assim, medidas de acesso mesmo da tecnologia social pra rede, pra própria rede e pra fora da rede. Assim, a gente não investe nisso, a gente faz no nosso coletivo e publica. E daí as pessoas não acessam de uma maneira... Você não pensa assim, não, agora eu vou fazer um tutorial, sabe? Você não pensa assim. E daí a gente começou a ficar nisso, isso aqui ia ser um processo de formação da própria rede, pensando nos observatórios, daí a ideia foi crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, e virou a Universidade Fora do Eixo. Daí a Universidade Fora do Eixo entendeu o Fora do Eixo como um projeto de formação. Não só o Fora do Eixo, mas como um ambiente de formação. Então o que a gente está fazendo aqui... E ela disse, ah, cara, o que você vai fazer agora? Eu falei assim, ah, galera, a gente vai fazer uma coluna de sustentabilidade. É, mas o que é uma coluna de sustentabilidade? Ah, vai ser um processo de formação coletivo lá. A gente vai principalmente atacar um ponto de gestão, sustentabilidade, coletivo, né? É um projeto, tipo, é uma formação, né? Por quê? E daí a gente ficou pensando, pô, a coluna é formação, o observatório é formação, as nossas campanhas são formação, o dia a dia ali trocando ideia é formação, você sabe, tudo é formação. Mas como que a gente consegue enxergar isso? Então a gente precisa, o que a gente precisa fazer? Sistematizar nossos conteúdos, nossa tecnologia social. É até assim, coisas bestas, assim, que outro dia o Léo teve que autorar um DVD em um software livre, ele pegou e se aproveitou e fez um tutorial, sabe? Então até desde oficinas que a gente sabe dar, por exemplo, né? Todo mundo sabe, o Rafa acabou de ir pro Rio, teve uma experiência na formação, tudo é formação. Todo mundo aqui sabe qual já deu ao. O Pedro deu uma palestra, formação, lá na Bahia e tal. É, o Fedel migrou, é formação, sabe? Tipo, tudo projeto. Ficou pensando, não, tem observatório técnico, tipo, que vai. E prático e conceitual. Sendo prático seria ensinar a instalar o bagulhinho assim num observatório mesmo, pessoas. Ou ensinar a mexer no tech, assim, fazer um vídeo, sabe? Tipo, pensando assim, de como a gente poderia melhorar. A gente percebeu que era uma demanda muito grande a gente sistematizar essa tecnologia social. O que é caixa coletiva? O que é choque pesadelo? O que é banco de estímulo, sabe? As coisas vêm de vai todo. O que é banco de estímulo? E galera, sabe? A própria rede vai entrando devagar, vai aprendendo. Aqui, dois meses, eu não tá F5, caixa coletivo, choque pesadelo. Tá todo mundo falando, mas é realmente, a gente desenvolve uma linguagem, uma tecnologia social e a gente acaba, né? E de repente, eu tô falando, cara, igual a Lua, e a Lua tá falando massa, que ela nunca tinha ouvido falar, e todo mundo tá falando por quê, sabe? Até quem tá em São Paulo tá falando, tá puxando R. Tá puxando R, os mineiros são menos mineiros, a gente tá mais, sabe, umas coisas assim que vai trocando, é muito louco. E a gente ficou ficando nisso, criou a universidade, que daí seriam várias frentes, o observatório mesmo, são os eventos, né, então... transmitidas na internet, olha, o Observatório Livre aí. Tá rolando o Observatório Livre, uma coluna que tem para ligar. Então vai ter os observatórios, né? As colunas, que são até, a gente vai mapear, ver as demandas de todo mundo, os coletivos, como que dá para fazer umas colunas que vão passando por todos. Coluna de imersão, que seriam essas que a gente chega e fica vários dias e trabalha com o grupo inteiro. Coluna do PECUT, vai passando, só dando aquela palestrinha de estímulo mesmo da galera, sabe? Vai formando os pontos. Coluna de sustentabilidade, que vai fazer passo a passo, montar organograma, planilha. Enfim, daí a gente ficou pensando no próprio congresso, um puta congresso de formação absurdo. E pensamos assim, nessa sistematização e acesso, que seria a nossa frente, que vai mapear nossas tecnologias sociais e formatar elas em material didático, assim, material da universidade. E ações políticas, né? O PECUT da universidade. O que seria? Ah, interlocução com universidades. Ou não só a universidade, como a gente vê hoje, mas assim, outros projetos de formação mais popular, horizontais e tal. E daí nessa pegada a gente formou a Universidade Fora do Eixo. Daí a gente foi para o Fórum de Cultura Digital, pensando nisso, ah, a gente tem que falar com a Ivana Bentes, né? Porque ela é federal do Rio de Janeiro, ela tem um projeto que é o Contão. É, de comunicação da ECO lá, que tem um projeto super horizontal, ela trabalha com colaboratividade, é super na cara do Fora do Eixo, vamos tentar falar com ela. Quem mais vai estar lá, galera do Cabo de Cultura Digital? Aí numa dessas a gente ficou tentando marcar reuniões de universidade fora do eixo. Daí foi puxando um, puxando outro, puxando outro. De repente, assim, ela já foi pirando todo mundo. Essa pauta tá muito emergente, assim. Todo mundo falando, pô, tá falida a educação, não funciona mais, aluno digital, professor analógico, toda essa pegada desde hierarquia do saber, como isso não funciona mais, como a lógica da troca de conhecimento é muito mais eficiente, como a prática cultural, a vivência cultural ensina muito mais do que uma aula quadradona, sabe? Tipo, de entender outros formatos de formação, outros formatos de linguagem, novas matérias, assim, tem que ter cinema, tem multilinguagem, tá, transversalidade entre as linguagens, tem mil coisas que a gente começou a fritar. E daí não era mais só a Universidade Fora do Eixo falando, era a galera da Federal da Bahia, a galera da Federal do Rio de Janeiro, tinha o pessoal da RNP, tinha o UFSCar, tinha vários pontos de cultura, tinha o FGV, tinha um monte de gente lá. E daí no final a gente fundou a Universidade da Cultura. Seria, a gente ficou pensando, cara, como que a gente consegue unir essa... De fato, assim, a gente está falando um monte de coisa, mas qual que é o projeto comum? Seria a Universidade da Cultura. O que é a Universidade da Cultura? E aí nisso, uma das pessoas que estava lá, que é o Messias, que é da Federal da Bahia, ele foi relatando, já começando a pegar as frases, assim, deixar mais justificativo, objetivo, nanana, e já fez meio que um rascunho do programa, assim, da Universidade da Cultura. Que além de tudo, de pensar uma metodologia de ensino mais horizontal, refazer, ressignificar mesmo o que é educação, reconhecer os pontos de cultura, os coletivos culturais, os processos culturais como verdadeiros processos de formação, e até desenvolver novos indicadores, assim, novas metodologias de avaliação, por exemplo. Hoje em dia, a pesquisa dentro da universidade, ela, se você pegar uma bolsa de pesquisa, ela é o dobro de uma bolsa de extensão, por exemplo. Vocês consideram muito mais. Academicamente falando, a extensão vale muito menos do que a pesquisa. Já é um puta símbolo, né, de como que é tratado. E daí a gente fala assim, pô, e a cultura vem pra pauta de novo, né? Precisa da cultura. Cultura, assim, um processo cultural mesmo. Assim, às vezes ver um filme vai te dizer muito mais, vai te ensinar muito mais, vai te formar muito mais do que ler não, né? Tipo, você numa aula quadradona, você vai fazer processo de professor, de sabedoria, vai lá pros réis mortais, passar pra sabedoria, única, feliz. E daí a gente ficou pensando nisso, pô, a gente podia criar uns indicadores que conseguissem medir mesmo, assim, sabe, quanto que consegue formar, sabe, quantificar mesmo, metodologia de avaliação. Por que os projetos têm que escrever aquele relatório quadradão? Deveria alguma pessoa que avaliar, viver o negócio, sabe? Como que será que a gente consegue criar novos formatos de artigo, de monografia, de, sabe, assim, até para competir com a pesquisa, sabe, não, sabe, de posicionar mesmo a extensão, posicionar esses processos culturais de lado, de igual para igual com os processos de pesquisa que estão sendo importantes, assim. Ficou pensando, nossa, que louco, mas também ninguém certifica, né, isso, assim, pô, a universidade não reconhece, a universidade, você não sai com certificado, isso assim, não. Oi, tá bom? Puxa uma cadeira ali, nossa, esqueci a... Água do café. A água do café. Eu pego a cadeira aqui. Então, nesse... A gente foi evoluindo essa pauta e ficou pensando, pô, se aqui a gente tem três universidades federais, uns três pontos de cultura, vários pontos, o circuito fora do eixo, são tipo 65 coletivos, tem a RNP, o próprio Rio que colou no meio, o Zé Murilo participou da reunião no final, estava super pirando, assim, pô, se a gente já é um conglomerado de entidades que pode certificar esses processos, já é legal. Então, assim, imagina a gente vir aqui. Então, esse observatório aqui livre, ele tem um login do Fora do Eixo, da Universidade Fora do Eixo, mas ele também tem o da Federal do Rio de Janeiro, ele também, sabe? Aí você começa, pô, né, ganhar. Daí, tipo assim, pô, então vamos marcar uma reunião com o MINC. Em vez do MEC certificar, por que será que o MINC não pode certificar? E realmente é um projeto, assim, de 10 anos, né? De Universidade da Cultura, de ressignificar totalmente os valores, a educação, o que fazer com a educação que o Fradoche conseguiu trazer na pauta da cultura, sabe? Nossa, deixa eu olhar de lindo, né? Conseguir fazer com a educação, assim, é uma coisa assim, super ousada, sabe? E começou esse projeto. E tem a lista da Universidade da Cultura, da Universidade da Cultura, e a lista do Universidade Fora do Eixo. O Fora do Eixo vai ficar muito mais voltado para essas pautas de formatar, sistematizar as nossas tecnologias sociais, acessos, medidas para dentro da rede e a Universidade da Cultura para fora. Então a gente vai lá pensar articulação política, pensar, tentar fazer parceria com a universidade, com as universidades de cada coletivo, para pensar uma parceria com as universidades para tentar fazer troca, para tentar colocar um projeto de extensão, para ser reconhecido como extensão, para conseguir fazer troca, dialogar com a universidade hoje, ou com não só com a universidade, com outros projetos de formação. Tem coletivo que trabalha com criança, tem coletivo que trabalha com outros, sei lá, faixas etárias, que não só com a universidade. Quantidade de café é para a garrafa inteira. É. Então, daí é mais ou menos isso, daí tá rolando, daí deu uma pausa agora, porque como a gente fez assim, questão de quase 15 dias, né? E tinha muita gente lá, a gente tava em 30, mais de 30 pessoas de imersão lá no Calango, todas as listas, pode ter percebido que elas deram uma diminuída no susto, mas né, hoje volta, né? Porque hoje tá todo mundo em casa. Né? E daí eu queria ver até, tipo, é legal quem se interessar por esse assunto, já está na lista da Universidade Fora do Eixo, quem quiser entrar na cultura também. A gente vai começar a puxar mesmo. Puxar para formatar essas tecnologias, a gente precisa de muita gente. Porque a gente está formando um organograma, meu, de uma universidade, né? Só para formatar, imagina, só para formatar, mapear as nossas tecnologias sociais, quais elas seriam, formatar isso, transformar em cartilha, diagramar, publicar, divulgar, sabe? Fazer a campanha. Daí observatórios, pensar quais observatórios que a gente realmente precisa ter. Tech foi o primeiro, tipo, gente, precisa ter um observatório de frente ao seu tech, sabe? A gente já pensou, não, vou ter uma campanha, vai ter um observatório, um delas. Vai ter um vídeo, vai ter um tutorial vídeo. Isso era uma coisa que a gente estava fazendo com amigos, a gente chegar com um vídeo de uma proposta, só que a gente não conseguiu terminar de ensinar a preencher o TEC. A gente estava começando a fazer um lá. Sério, só que... A gente pensou para janeiro, porque daí a galera já tem um mês ali, depois de janeiro, para treinar com o grito, já vim todos os gritos com o TEC. A gente conseguiu mapear desde o início do ano mesmo, até o final. Então, o próximo congresso vai estar. Pra gente ter essa política agora, essa campanha de preencher o TEC, tá? Resolver o problema do TEC. Pelo menos agora que a gente não tem um sistema super avançado, só que faz tudo sozinho. Em breve, enfim. Daí a gente pensou nessa, a gente pensou. O meio ambiente tá pensando vários, de composteira, de vários práticos, assim. Daí a gente ficou pensando no palco, poderia ter alguma coisa de artes corporais mesmo, assim, sabe? Algumas coisas assim de. Meditação que seja, ia ser legal. Poderia ter mil coisas, gente. Estou pensando em observatórios práticos mesmo, que interessa em outras pessoas. É, e conceituais, mesmo, que a gente já faz, né? Tipo, um debate polêmico, de cada frente mesmo, fazer o seu debate. Assim, ó, o meio ambiente está fazendo um agora, vai fazer um aqui. Vai ter uma polêmica sobre energia. Daí a sustentabilidade vai fazer no TEC, em janeiro. Daí é legal o tema da música, do palco. É legal o tema da disco, do tecnoarte, sabe? A gente ir fazendo. O tecnoarte é super fácil de pensar vários. Bem legal. E a, tipo, até a Karina, né, a Fiori, já tá mapeando o negócio. Assim. E tudo isso vai ser lindo da universidade, sabe? Então, e é aberto pra todo mundo, sabe? Então, tecnologia a gente pode. Será? E daí você começa a reivindicar tudo, né, se quiser. Nessa universidade, a gente já sai como. A gente já é professora, né? Eu já sou reitora, tá? Um negócio assim, todo mundo aqui já. É outros valores, né? Que a gente começa a pautar. E é interessante. E na verdade a gente vai começando a ver que o Fora do Eixo consegue. Não é só o Fora do Eixo, só a tecnologia do coletivo, como a gente consegue aplicar para qualquer coisa que a gente faz na vida, né? Um modelo. E isso aí que é legal. E ele é muito sustentável. E tem tudo a ver com, sabe, com o que é a sustentabilidade de cada coletivo. É, com os processos mesmo. Os processos que garantem a sustentabilidade. Processo de coerência, processo de vivência, processo coletivo, de manter. O estímulo da alternativa, o estímulo e a velocidade, sabe? Porque o pensadelo também muda, paradigma. Muda. Cara, não é química. Nossa, é o que eu quiser, sabe? Eu posso fazer o meu formato, sabe? Não existe, só não é assim. A gente fala pesadelo, mas é que é tipo, a palavra até pejorativa. Mas deveria ser, assim, eu acho super legal. É algo transformador. A gente conseguir sair da nossa lógica, começar a pensar um pouco mais visão panorâmica. E às vezes a gente tem que superar muito conflito de cultural mesmo, né? Às vezes não, todo mundo, né? O tempo inteiro com isso. Superando conflitos. Superando conflito de. Comodismo, de conflito de outra cultura que você viveu até hoje. Por mais que, né, a gente venha, já tem uma tendência, assim, todo mundo, tipo, pelo menos da galera que eu conheço, tá aí, já tem uma tendência mesmo a querer viver processos coletivos, ninguém sobrevive disso ainda, né? Então, exige um se joga, assim. E daí é difícil. Mas é isso, assim, de das pautas nacionais, fora do eixo, a música. Agora vai lançar o edital do Grito, não sei se já foi, tô meio perdida. Eu acho que... É legal todo mundo... Eu vi uma propaganda em algum blog, já, eu acho. Acho que ia lançar agora, semana passada, ia ser. Os produtores, né, a própria lançamento dos produtores, acho que saiu. Daí a banda, das bandas vai ser pela Toca no Brasil. Tá em cima da mesa não, aí. Eu ó. Não. É que ele toca num lugar e tá aí. Daí da música a gente tá nesse pé, no salgrito. Estamos reestruturando disco também. E aí, Bruno? Estamos fazendo vários materiais gráficos. Estou preparando pra tirar da música. Já tá indo. Galera, a gente meu, chegou a ver o fórum de tudo de todo mundo. Você tem um cartão? A gente... Não, a gente não tem cartão. Então a gente quer focar nesse, nos institucionais mesmo, no material gráfico e tal. É, entendi isso mesmo. Fazer um investimento claro aqui, assim, que é importante, a gente sempre deixa de lado. O que mais? Tecnoarte. Bom, o Cadê pode falar até melhor do que eu. A sustentabilidade agora, a gente vai começar, vai finalizar os programas. Para 2011, assim, o programa, mesmo. Pensar um cronograma geral para tudo, assim, porque eu acho que a conta está muito alta da sustentabilidade mesmo, assim, um acompanhamento que eu tive. Fazer uma equipe massa mesmo, se todo mundo puder contribuir aqui ou ali, é importante que se coloque na equipe, sabe? Legal já, porque já está na comunidade. É super importante estar focando gente em todo. Todas as equipes assim, de acompanhamento. Quem sabe alguma coisa tem que se colocar mesmo, porque senão o processo fica insustentável. E é isso, assim, é super. Deixa eu ver se não. O audiovisual tá bombando. Pegaram os kits de mais cultura, a gente usou o projetor, fez cineminha lá no, na imersão, um muro, assim, a gente filme todo dia. A FEL tá começando o planejamento de 2011. É. E talvez tenha uma demanda aí de ter um clube de, leitor, de leitura em todos os coletivos, como a primeira iniciativa da FEL. A bibliotequinha, né, aberta para a cidade. Aqui a gente tenta, assim, se organizar mesmo. Quem quiser pegar o livro, é só anotar. Depois eu vou deixar ela vigir. Telefone e e-mail. O Léo deu um tweet que só falando do Partido da Cultura, tem uma, sabe se tem alguma atualização? Então, segunda-feira tem a reunião no Rio de Janeiro, né? Ah, é verdade. O PECULT vai... Na verdade, o PECULT está avançando bastante, foi legal que passou as eleições, ele continuou, ele está continuando. É legal também, tipo, agora vai rolou, a gente foi pra Serrana, meu, conheceu lá o CECAC, né? Velho, eles são divertidos. Falei brasileiro, você vem agarrar seu peixe aí, né? Poxa. Então, quando o Google falou que tinha gente que mexia com software, sim, lá, eu achei que era só o brasileiro e mais uma pessoa que puxava o parquinho. É, não, tinha 10 pessoas lá, 10 pessoas, não, mais 15 pessoas. Oh, daí tem um negócio que eles fizeram com histórias enormes, principalmente no Precult. Assim. Agora a gente combinou aquela conferência livre, né, de cultura. A gente vai realmente falar de novos modelos de gestão e políticas públicas. Qual é essa conferência? A gente inventou. Tipo, naquele local, que vai ser lá no lá em Serrana. Ele falou assim, ah, vou fazer uma mesa. Não, vou fazer uma conferência livre. Ele já virou conferência livre de cultura. Política pública prevista. Como que era? Foi políticas públicas, cultura, novos modelos, perspectivas para 2011. É uma coisa parecida com isso, né? Exatamente atrás. Que daí é legal, assim, se vocês puderem também mandar alguém. Participar, que a gente está tentando aproveitar para fazer uma reunião lá também, fora do Eixo, São Paulo, e aproveitar para a gente queria muito agora bombar fora do Eixo, São Paulo, com uma lista mesmo de trabalho regional, então ter os núcleos, assim, tem coisa que São Paulo, a gente está aproveitando mal, sabe, São Paulo é muito rico, bombar as tours, então tem que ter fora de São Paulo pensando as tours, fazendo pesquisa mesmo da cidade, a gente fazer um mapeamento fundido, ó, essa casa, ter um panorama assim, ó, tem quantas casas tem em cada lugar, quanto mais ou menos dá de grana, quanto mais ou menos dá de tudo, qual que é o melhor dia, sabe? A gente tem uma planilha disso daí, formatadinha das tours, quantos quilômetros, sabe? Ter tudo isso prontinho, sabe, bonitão, pra quem quiser, qualquer banda que quiser fazer tour, né? Assim, sabe, ter um material, assim, fodão, com telefone da galera, ou com um e-mail, de onde entrar em contato, isso é muito legal. Então tem esse negócio que dá para desenvolver no de São Paulo, e também tem a parte de projetos, que eu acho que a gente marca muito, sabe? A gente pode montar uma equipe de sustentabilidade, pensar a captação do Estado mesmo, dialogar direto lá, PROAC. PROAC, meu, se a gente cadastra uns CNPJs no PROAC, capta por lei de incentivo do ICMS, sabe? Imposto de produto, né? ICMS? É serviço e produto. Enfim, é bem mais fácil. A galera fala que captar por ICMS é muito mais fácil que captar por lei Manet. Então, a gente pode começar já aqui na turma de São Paulo, a gente começar a pensar empresas mesmo de São Paulo que não estão na capital, que tem, sabe, o traje, o laranja, sabe, uma coisa assim, pra gente fazer uma parceria capital mesmo, ou então nas mãos capitalistas, mas algumas outras assim pra gente fazer. E até assim, ocupar os espaços dos conselhos, tem que ter parte do Fecund também, sabe? Até pra gente começar a entender o que é esse conselho estadual de cultura, porque a gente nem sabe como funciona, sabe? Como que a gente. Será que a gente consegue ocupar ele lá, ou ele está aparelhado, ele funciona, ele não funciona? Como isso funciona nos equipamentos públicos estaduais, sabe? Do estado mesmo? Como faz esse acesso? Quanto que custa? Será que a gente consegue fazer uma ação? Outra pauta que eu acho legal, que a gente poderia fazer muito assim esse ano, é a revirada cultural, que o Maiêutica já faz, e é um contraponto à virada cultural, que é só em São Paulo, então a gente poderia muito fazer uma ação revirada cultural e pensar o que seria. Então tem várias coisas de campo de trabalho, assim, que seria só da região de São Paulo que a gente não está aproveitando ainda, que é importante em 2011 a gente já começar. Acho que é isso de panorama. Organização Y. É legal, da hora. E o Ajunta aí? Posso talvez puxar o começo, assim, porque a gente conversou um pouco hoje, assim, contar algumas coisas do motivo da gente ter vindo pra cá, porque a gente queria trocar uma ideia. Uhum. E pós os congressos regional e nacional, a gente sistematizou várias coisas, fez organograma, fez uma primeira versão desse serviço e tal. E algumas das coisas que a gente começou a sentir, uma das coisas é que a gente ainda não tinha nenhuma figura de sustentabilidade no coletivo, que é uma coisa que, tipo, é bem claro que faz muita falta. Tem assim, vários eventos, coisas que a gente podia ter corrido atrás pra não ter gasto direto e tal, que ficava sendo passado, e de começar a visualizar as parcerias e tal. Assim, a gente acaba desfazendo, mas não tem ninguém que centraliza isso. Daí a gente sentiu como era uma falta, e aí a gente pensou, pô, vim aqui conversar talvez um pouco sobre sustentabilidade, talvez a gente possa diluir o conhecimento um pouco, quem sabe já, tipo, mano, quem que vai assumir isso mesmo? Talvez seja uma coisa interessante. É, hoje vocês não têm, fala. Sustentabilidade não, ainda não. A gente conversou um pouco sobre algumas. Quer pegar. E aí, tipo, isso é uma das coisas. E eu tenho sentido um pouco de dificuldade das coisas que a gente tem feito, de como sistematizar algumas trocas e coisas assim, sem a moeda, sem ter a moeda impressa, como que é, se você quer entender um pouco mais disso, porque a gente tem a tabela de serviços. A gente está começando a se aproximar de parceiros potenciais, tipo estúdios, bandas e tal. E tá, assim, às vezes rola uma dúvida de qual deve ser a abordagem, se tudo deve ser contabilizado, por exemplo. Sei lá, a gente faz um evento, convida uma banda, mesmo que seja parceira, tipo, ele sabe pra tocar. Ela, tipo, conta a carne, não conta? Como que a galera faz normalmente? A gente vai fazer uma parceria com o estúdio, a gente deve já tentar desde o começo contabilizar, tipo, fazer a parceria tematizada ou não? A gente começa, tipo, na abordagem e depois vai ser mais... Algumas coisas assim que são coisas que a gente, tipo, tem sentido um pouco na prática, talvez, se a gente souber, talvez funcione melhor as coisas que a gente tá fazendo. De certa maneira, um pouco também a gente tá com algumas angústias de algumas coisas relativas a coletivizar o indivíduo nesse processo, como que é, se isso, tipo, é necessário para o bagulho funcionar, é necessário esse modelo, tipo, o lance do caixa coletivo, o lance da gente, tipo, se entregar as demandas pessoais pro coletivo, a diferença do núcleo durável e do colaborador, principalmente nesse momento que a gente não tem ninguém de dedicação exclusiva ainda, a gente tem gente que se dedica mais, mas ainda não tem dedicação exclusiva, como, tipo, possibilidades, né, tipo, entender um pouco. Queria falar alguma coisa? Sim. Ainda consigo fazer alguma coisa. Isso foram algumas coisas, tem mais uma coisa que a gente falou hoje de... Ah, acho que vai surgindo também. E além dessas coisas, diretamente da sustentabilidade, é tipo, eu até tinha mandado e-mail pro grupo, pro jovem, mas a gente pode conversar depois. Isso era um pouco sobre a música, porque eu acho que a gente tá meio... A gente não tá acompanhando tão firme as discussões da música, às vezes que nem a gente tem uma banda nova que quer trocar uma ideia, tipo, eu me sinto que a gente não tá, tipo, seguro pra, tipo... Sei lá, explicar bem o que é, como que é, como que a gente deve agir, banda que é mais orgânica do coletivo, banda que é, que não é, como que a gente faz a diferença da cidade. Porque Campinas tem um panorama que eu tô achando que vão vir muitas bandas se aproximar, só que eu não sei se vai funcionar o modelo, tipo, acho que não vai rolar, tipo, as bandas, todo mundo ter gente do coletivo, que também não sei se eles vão querer. Sim. E aí, como fazer esse trabalho? Eu conversei um pouco com o Lucas lá de BH, eu vi que eles estão num processo lá, como que é esse processo de, sei lá, a gente puxa, a ideia é, tipo, é puxar as bandas para elas se organizarem juntas, como que a gente entra, e também porque a gente tem sentido que a gente está provavelmente vai cair em papel muita articulação lá em Campinas. Assim, tipo, é uma falha, tipo, é um buraco muito grande lá, por poucas coisas a gente tem sentido isso, não tem ninguém que se preocupa com articulação. E como que a gente vai trabalhar na sustentabilidade nesse ponto, assim, da onde que vai vir a grana, sabe? Tipo, da onde que vai vir, tipo, o recurso nosso. Nesse papel, assim, é mais ou menos algumas das coisas que eu lembro de por alto que ia ser legal a gente conversar, que a gente tem sentido demanda. O lance da música, até porque, tipo, acho que não tem ninguém acompanhando tanto assim da gente, então acho que ia ser legal a gente ter pelo menos um geralzão, como a música é uma coisa que tá rolando mais, até para as outras coisas que a gente vai fazer de teatro. É uma linguagem, mas parece que uma pessoa bem parecida. Então, é porque aprendendo o modelo, como que tá, fica fácil. A gente tá com contato com um grupo de dança bem firmeza lá, que a gente acho que vai começar a parceria. Então... A música tem a experiência já tenho por lá, ser eu... pé de guerra. Me fala como que é o evento do Brasil, não sei. Ele vai ser revisado, né? A gente não tem isso. Então me fala os projetos. Não, mas a gente pode... Não, a gente pode falar o organograma, mas tipo, mais ou menos como ele tá atualmente, assim. Não é aquele lá? É, aquele lá. Tipo, algumas coisas um pouco deslocadas. Tipo, a Mari não tava no organograma. A princípio, a Mari... Agora a Mari foi pra literatura. Deixa eu ver aqui. Daí eu fiquei pensando, só pra eu me situar quantos projetos vocês têm, certinho, porque tem bastante gente, né? Tá todo mundo aqui? É, mas a gente tá num momento meio delicado de sacar esse que é tá no coletivo, Oi, que é essa parte do coletivizar o indivíduo, que a gente quer construir. Situação. Não é obrigado, nada. Tipo, tem um modelo que funcionou em São Carlos, que eu posso contar como foi. Mas a gente também, uma coisa que já me vendeu super é que cada coletivo tem seu time. E se você forçar uma coisa que, sabe, que o próprio coletivo não está pronto ou não quer, as pessoas têm que querer, sabe? coletivo tem que querer. Só que daí você tem que avaliar muito assim, o que vocês querem como coletivo e o que vocês estão dispostos a fazer, que está equilibrado. Né? E saber que se não está disposto a fazer tal coisa, também não dá para, sabe, querer abraçar e, enfim, muita coisa. É muito manter essa coerência mesmo, assim, de ah, é o que a gente quer, mas será que dá, até onde a gente vai, vamos laboratoriar. E tem que ter um clima muito de deixar um laboratório e tem que ser errado com muito profissionalismo, assim mesmo, com muita seriedade. Porque a gente tá falando de, velho, queremos viver da parada, queremos, acreditamos no processo, e por mais que ele ainda não tá pronto, assim, não existe um modelo, assim, aqui no máximo a gente conseguiu criar uma organicidade para as pessoas, conseguiu super fazer uma audiência coletiva, mas a gente demorou, teve um tempo de maturação de tudo isso, a gente que saiu, a gente que entrou, a gente que saiu obrigado, a gente que saiu da boa, entendeu? Tem vários processos que vai amadurecendo o coletivo, e eles são muito importantes para você chegar onde está o coletivo hoje. Assim. E tem que estar sempre ouvindo, assim, todo mundo tem que estar sabendo onde está indo. Ninguém pode falar, puta, que merda, tem que fazer o caixa coletivo, mas não quero, ninguém quer, e tá todo mundo fazendo, não vai dar certo, entendeu? Tipo, só que, ah, mas a gente quer viver. Todo mundo vai largar o emprego, entendeu? Daí, tipo, pô, mas se não tiver o caixa coletivo, como todo mundo larga o emprego, não vai sustentar 6 meses o coletivo, entendeu? Sabe, tem que estar coerente, assim, onde quer chegar com o que está disposto a enfrentar. E daí, depois que você vai enfrentando algumas coisas, também você vai ver que não é aquele bicho de 7 cabeças. Então, assim, o legal é nunca desistir antes de fazer um laboratório. Isso daí é muito importante, porque um monte de coisa que a gente, nossa, ficamos 3 meses achando que ia ser uma dor, meu Deus, vai acabar, e aí, meu Deus, não sei o que, problematizando, uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra. Depois de 2 semanas que a gente começou a praticar a parada, a gente já tinha matado o convite de todo mundo, sozinho, assim, a gente nem conversou mais, a gente já, aí falava, ah, nem vamos falar mais desse assunto, porque já resolveu, sabe? Tá muito claro que tudo aquilo que a gente problematizou nem começou a ser problema porque realmente não era esse caminho, era esse aqui, sabe? Na prática você vai vivendo ali, resolvendo caso a caso e vai vendo que não é um absurdo. Na verdade, o absurdo é um modelo que a gente vive. Deixa eu ver. Então, esse aqui tá um pouco desatualizado, mas eu já posso comentar algumas coisas. Por exemplo, aqui, comunicação, a princípio clara, distribuição. Distribuição na Marcinha. Circulação, a princípio está o Drô, que é o Drô, o Carlos Timidô. Tecnoarte aqui, apesar de estar eu, na verdade a gente está com outra pessoa em Campinas, que é o João, que está cuidando mais, porque eu estou tentando ajudar mais na Nacional. Então, tipo, a princípio em Campinas, estou tentando fazer as coisas com o João. Formação, apesar dela estar aqui, a gente não está muito trabalhando nela, né? Seria o Rafa. Mas aí, pensando, né, que tudo é formação, então. É, mas tipo assim, no esquema de pensar a sistematização, a gente tá tipo. Aí isso aqui a gente tipo, tava separado até que a gente tinha feito uma sustentabilidade só, administração, só que tipo sem ninguém, tipo todos esses três aqui a princípio estão. Na verdade, rosa é uma coisa só, né? É, aí de planejamento tá, a princípio sou eu e política institucional, Rafa, tá cuidando, tipo, seria meio Pecult assim, né? O trampo do Pecult. Cinema Clara, palco. Tá Marcinha aqui, mas quem tá puxando mais passou pro Rafa. Música. O música, na verdade, a gente conversou junto com o Dre, com o Drô e com o Seb, mas acho que a princípio também não tá sendo puxado, sistematizado aí nessa função, né? A gente não tá. Artes visuais, a Bel, literatura, a Mari, que mudou. E meio ambiente tá Marcinha aqui, mas a princípio, pelo que a gente conversou, talvez é. Eu não sei se a gente chegou nisso, né? Mas talvez entrasse que nem no Fora do Eixo, entrar pro sustentabilidade também, né? Entrar pro Rosa. Isso aqui é em relação ao Fora do Eixo, como se posicionam, né? Ué? Como se posicionam bem da rede. Uma coisa que você falou dos projetos, né? Eu sinto que a gente ainda tá com essa defasagem, né? Grama, por exemplo, Domingo Feira é um projeto que tá sendo constante. E em algum lugar ele tinha que entrar no Grama. É, porque é isso que eu tô falando. Isso aqui é como se posicionam bem da rede. Agora acho que a gente precisa fazer o organograma do orientador. Dentro das ações que a gente desenvolve. Quais são as ações, cinema? Quais são quais são os projetos? Porque daí a gente já põe. Por exemplo, quais são os projetos que vocês fazem de verdade? Vai falando. Como que é? domingo seria hoje? Noite para o eixo, noite para o eixo, tiré. A gente está com essa ação em política, mas que não tem nome, que é de fazer a aproximação com o local. Então, é. Teve ações pontuais, mas eu não acho nem é diferente de uma amostra de curtas, a gente fez lançamento de DVDs. Que a gente fez locais. Bandas. CL sabe que a gente tá trabalhando mais. A gente tem a polissemia, mas ela tá meio que tipo parada, assim. A gente tocou junto com. Fez uma apresentação junto com o vídeo, mas. E. Cinema, tá falando. A gente fez ações pontuais, mas não constantes. Acho que a gente vai com uma ação. É o fundo de investimento que a gente está mandando 5 projetos. Diferentes. Ah, mas aí vocês estão mandando projetos. Tá, então na verdade vocês têm 5 projetos. A gente teria, a princípio a gente teria. Talvez, eu não sei se entraria aí, mas provavelmente tem a exposição das cigarras pela Pro Rio, que é um projeto meio que a gente está trabalhando. A gente está mandando agora para outro edital também. Cigarras. Cigarras. É, e tem a dança, né? É, mas é que não tem nada que nem eu. Eles são parceiros. Então, tá pra começar ainda, né? Não começou a acontecer, né? A gente tem um parceiro, começo de contato. E aí tem as parcerias. Participação de mola, né? Mas aqui não é projeto, né? Não é projeto. É, tem um projeto contínuo atual, mas que ainda não tá muito amarrado com a gente. É, porque queira ou não, como a gente percebeu que vai funcionar muito como articulação, então as parcerias vai, acho que, funcionar meio que como um projeto, né? Com o Cineclube Taturana, que já funciona. Eles com vão o pessoal. Virar projetos, provavelmente. Provavelmente, é isso. Faz ações lá no MISCA, pra gente vão começar a virar projetos também. É. Tem muita coisa em fase de embrião agora. Tá, fala aí então. Por exemplo, a gente fez essa semana uma conversa sobre o Fundo de Investimento de Cultura. A gente trouxe uma pessoa da Secretaria de Cultura para explicar o edital. A gente tem conversado que a gente vai fazer ações contínuas junto com o pessoal da Prefeitura. E qual vereador? Os vereadores e pessoas ligadas à cultura. Cremação do Pecult local, mas voltadas para, tipo, ponto, assim, marcado, assim. Mas quais ações? De discussão, de trazer eles para conversar e falar um pouco como está sendo a cidade e tal, tipo observatório. Observatório. Observatório. Tem um palco que vai começar a rolar em Campinas, com o Bordo lá, a gente está trazendo no Cinema do Rio. Acho que, né, talvez já para janeiro, a gente está em contato com o cara da Oficina Social lá para ajudar a oficina. Eu não sei se entraria no projeto, mas a gente tem várias oficinas que a gente tem, disponíveis para. Mas não acontecem com frequência. Então você tem domingo, noite, tiré, percurso local, tem várias coisas, sabe, parcerias de banda, cigarras e várias parcerias pontuais que vão se tornar projeto. Vou usar isso daqui primeiro para a gente tentar. Ah, coloca lá no meu coisinho. Opa, não, peraí. De recurso do. Mas não tem mesmo. De recursos, assim, recursos que você tem. Quais espaços que vocês usam? Que equipamentos vocês têm? Essas coisas. Quantas pessoas vocês têm? Essa pergunta já é difícil de responder. Em média. Ó, a gente tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 8. 7. 9. Ale. 10. A Ruth 11. 20. Põe 10 de novo. Na média, umas 10 pessoas. 10 pessoas. É. 10 ou 11? Põe uma média de 10. Acho que foi uma média de 10, porque, tipo, a gente tá meio. Tem um som muito. É, também de 7. Dois dias. Mas a gente erra. Mais ou menos. Tá, já fez. Vocês não têm sede, né? Não. Mas vocês se reúnem em algum lugar? Tem que ir na casa também. Mas varia, não é um lugar fixo, né? De equipamento, vocês têm o quê? A gente tem. Oi? que fala dos seus equipamentos? Não, tem algumas coisas que já estavam. Eu acho que... Não, só por cima, assim, ó, estúdio, vocês... Não, a gente está começando a ver se rola uma parceria com o estúdio com Windows. Tipo, tem algum equipamento de som, mas é pouco, assim, nosso mesmo, tipo, não... Não dá pra fazer grandes coisas, mas dá pra fazer, tipo, a gente fez também quando o Graviola foi lá, a gente recebeu eles com o nosso também, né? Era um Graviola? É? Nossa, mas era um monte de... É, mas foi uma coisa de... Na versão Pocket. Era, tipo, 5. Que O que mais? O equipamento nosso que a gente tem? Câmera fotográfica e filmadora. Tá meio ocupada agora. Nossa, a estrutura para fazer transmissão, a gente já tem, a gente fez o teste agora. Começa do pique, rolou bem, né? Eu acho que o curso digital é uma possibilidade de um milhão, talvez. Eu mesmo estou investindo em equipamento de oração e tal, a gente pode pensar em... É, a gente precisa conversar para entender se, acho que sim, lá a gente vai ser melhor a gente ter um estúdio ou ter um parceiro, um estúdio nosso, porque os investimentos já estão grandes para montar um estúdio legal, não sei, né? A gente acho que pode amadurecer. E entrar naquele rolê da concorrência também, porque nós temos estúdio pra caramba. A gente está visualizando umas parcerias. Mas vocês têm parceiros estúdio, né? Ah, então, a gente tem uma reunião tipo, amanhã no estúdio, tipo, a gente começar. O Pico aí. Fala aí, parceiros que você tem, possivelmente. A FIP tem o Bar do Zé, que acho que foi o primeiro parceiro que escolheu. Acho que quase meu pai está entrando. O Miz entra. Bar do Manuel. Bar do Manuel. A gente vai fazer um samba lá. Que mais? O Paturano, o Cine Clube Paturano é meio parceiro também. Mas não é espaço, né? Ele, na verdade, ele é um projeto. Ele acontece dentro do Bar do Zé. Mas, tipo, é um projeto fixo. Eu não sei, não entraria, eu acho. É, a gente tem um pouco, né? As parcerias são sebaixo, né? A gente tá fazendo esse. Mas ainda não dá, acho que não dá pra contar. Nem não se consolidou, né? Que é um coletivo. É, um levante de cultura. Que a galera que tá no percurso local, tem a Casa Nanda, que tô quase formalizando já. Tem um espaço holístico, para a piscina, aula de yoga que deu para durar. Necessário para a sustentabilidade. O que mais que a gente tem? É só, acho que é isso, né? Porque, tipo, pensando nos projetos que a gente fez. Tá. A gente tem outro espaço, a Hermina de Saqueta lá. É uma casa que vocês conhecem a Ler, que é uma liga estratégica do Ler. É tipo LER-QI, que é LIP estratégica revolucionária da corte nacional. Aí isso envolve uma certa. Isso envolve uma. Talvez parceria com a Hermínio Saqueta. Ah, então é isso que eu falo, na verdade é da Hermínio Saqueta, que é um espaço cultural desse pessoal, assim, uma casa também. É, porque o nosso contato não é direto da LER-QI, é né? Com a casa, uma casa onde tem alguns membros da LER-QI. Isso. E aí, e o pessoal do Fosco Corinhas, a gente levou pro Tocaro lá nesse espaço, no passado. Legal. Foi legal, cara. O espaço é legal. Então, ó, beleza. Não. Daí, assim, por exemplo, assim é como se vocês se dividem na lista do... Do Fora do Eixo, né? Porque, na verdade, se vocês forem ver, e também é uma parte do organograma, tem muita coisa separada que não dá pra trabalhar separado aí, entendeu? O card tech, o administração com o card também, com o tech também, não dá pra separar. E o político institucional do planejamento também. Aliás, o planejamento de tudo, assim, também não separa muito. Então, não dá pra ter uma pessoa no. Tem um responsável, claro, tem um responsável que vai ficar na lista lá. Mas, por exemplo, tech card administração. É impossível separar, gente. É a mesma coisa. É o mesmo trânsito. Assim. Tipo, um resulta no outro, precisa do outro. É muito ligado. É bem urgente. Já dá pra separar. Essa brecha que você falou, é importante dentro do funcionamento. Vocês percebem que tem mesmo pessoas tipo, que peguem as funções no meio, assim, né? Tipo, não ser uma coisa mais solta que, tipo... Depende, sabia? Aqui, no mapa, por exemplo, a gente... primeiro dividiu em pessoas mesmo. Só que daí a gente começou a usar outra lógica, só que usando o organograma de coletivo, só que na outra lógica. Então, assim, a pessoa que pegava o card fazia tudo no card, sabe? Então, assim, ficava nas costas daquela pessoa, fazia administração financeira, e daí é inevitável. Porque, por exemplo, aí todo projeto que acontece, tipo, vamos fazer um projeto que acontece. Vai ter que ter aquela pessoa lá, se ela viajou com Deus, por exemplo. O que foi? Não, eu trouxe a cadeia, Gente, pra quem não conhece a Raíza aqui do Rio. E daí, a gente percebeu que não, na verdade tem um coordenador da frente, na verdade é responsável por puxar isso dentro do grupo. Por prestar atenção. De mediar mesmo a função dentro do grupo. Por exemplo, dentro do Fórum do Eixo, eu acho legal ter um responsável por cada lista, legal que você vai alimentando, trazendo feedback da rede, alimentando a rede conforme assim, está acontecendo no coletivo. Mas aí, esquecendo um pouco o Fórum do Eixo nas listas e pensando mais no organograma do Ajuntaê. Por exemplo, domingo na feira é um projeto fixo. A gente tá fixando ele, tá começando a fixar. Rolou tipo. É, ele é fixo, não tem data. É, ele tem nada fixo. Ele é uma mente. Isso é um modamente. Não, mas ele é. Por exemplo, aqui. A gente tem os projetos, que são as duas fora do eixo, o ponto de cultura, que é as oficinas, tem as reuniões, daí a gente tem o APL, tem o mapeamento. A gente tem vários projetinhos. A gente não tem. A gente tem um responsável por cada projeto, mas ele não é responsável por fazer tudo no projeto, ele é responsável por articular a equipe que vai trabalhar no evento. E não precisa ser, por exemplo, quem vai fazer o financeiro do evento, não precisa ser quem está no card, entendeu? A pessoa que está no card é responsável por garantir que aquilo aconteça, fazer o cronograma, enfim. Não precisa ser necessariamente. Muitas vezes, aliás, muitas vezes mesmo, a gente troca de posição. Mas tem lá o responsável que é de quem a gente cobra a fatura no final, entendeu? Assim, ó, por exemplo, você sabe que você vai viajar, mas você é responsável do Tecnoarte e você vai precisar daquele equipamento de som, você sabe que fala, puta, tem que falar com o Gustavo sobre isso, entendeu? Então você falou, Augusto, eu vou viajar, preciso desse negócio aqui, pronto. Ah, mas também vai viajar. Então ele vai lá e conversa com o Juliano, fala, Juliano, você é responsável, vamos fazer junto, deixa tudo pronto. Daí, se o Juliano não puder, vai conversar com o outro, entendeu? Vai meio que... Por isso que todo mundo faz tudo, assim. É legal todo mundo ter alguma coordenação e ter base no outro. Na verdade, todo mundo tem que estar disponível para ter base em tudo. No dia que eu precisar montar som, eu vou montar som. No dia que eu precisar tirar foto, eu vou tirar foto. No dia que eu fizer uma reunião com a Secretaria de Cultura, eu vou na reunião com a Secretaria de Cultura, assim. Depende do espaço, da conjuntura do seu coletivo naquele momento. Então, por que é importante ter uma pessoa responsável para o processo continuar? Porque a pessoa responsável não é só responsável por organizar, é responsável por cobrar os outros também, entendeu? E esse processo de cobrança que às vezes é muito difícil de fazer. Porque é um processo difícil de fazer a cobrança mesmo. Se manter disciplinado, porque às vezes você vai fazer a cobrança e você fala, ah, mas não sei do outro, sabe? Já joga na conta, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a pessoa joga. Então tem vários processos morosos em relação a ser um coordenador mediador da função ali, que é importante ter uma figura, senão deixa que eu deixo, não tem jeito. E depois, o número de demandas que a gente tem, com certeza não juntaria a mesma coisa, se você não tá ali com papel claro, vem tanta coisa que todo mundo dando tiro pra todo lado, afinal você e mais outro fez a mesma coisa e aquela outra coisa não foi feita, entendeu? Então é mais um processo de organização, então é bem necessário, assim, né? Daí, por exemplo, tem o domingo na feira. Domingo na feira tem que ser... domingo feira, né? Por exemplo, aqui a gente não tem um responsável pela Praça é Nossa, por exemplo. A gente sabe que a Praça é Nossa toda sexta-feira. Mas o que isso gerou? Qual que é a Praça é Nossa? Praça é Nossa é um evento que a gente faz na praça toda sexta-feira. É um evento de que a gente monta o som, coloca equipamento de DJ e faz a vivência com os grupos de adolescentes que vêm na praça curtir. Então a gente faz a própria conta, a projeção, e a galera usa os equipamentos de som para colocar o que eles quiserem. Então, assim, toda sexta-feira a gente tem esse evento. A gente não tem um responsável por esse evento. Então eu acabo assim, tipo, chega quarta-noite, eu falo, velho, é nossa essa quarta-feira, quem que vá, sabe, não tem um processo. Tanto é que a gente, na verdade, a gente abandonou esse projeto, porque era muita coisa. A gente conseguiu criar uma política pública que a prefeitura mesmo abraçou e abriu para todos os projetos, grupos culturais que querem propor coisa lá, eles, tipo um editalzinho assim, você pode ir lá propor, eles garantem a estrutura, é legal. Então, não tem, então causou esse problema. Né? Assim, por exemplo, ponto de cultura. Lá em Água Vermelha tem a Yasmin, ela que é responsável de falar, dar o toque na galera. Galera, sexta-feira que vem tem sessão do Vaudeville lá. Como que a gente vai fazer? Vamos puxar a reunião? Quem que vai... Ela, na verdade, ela não carrega nada, ela não faz nada. Ela só, tipo, organiza todas essas funções dentro do projeto. Ela vai pensar cada coisa dentro, entendeu? Então, a gente, pensando assim, ó, é que tá meio... O que seriam as frentes de linguagem? Os projetos mesmo de vocês. Seria o Domingo Feno, Noite Fora do Eixo, o Tiré. Por exemplo, Noite Fora do Eixo aqui a gente varia, a gente não tem como responsável por Noite Fora do Eixo. Assim, galera, quem pega a próxima Noite Fora do Eixo? Já tira aonde? Vai ter que ser daqui duas semanas. Ah, Fer vai pegar. Então tá, a Fer é responsável. Ela é responsável por a biblioteca, por fazer o cronograma, por articular a equipe, etc, etc. Ela vai ficar responsável. Se ela precisar de ajuda, ela vai chamar. Enfim, não é um trabalho muito pesado, mas ela é responsável por manter o quê? O top. Sendo bem clara, resumindo bem, manter o tópico dentro da lista de e-mails do Massa Coletiva vivo ali, pra ninguém esquecer, pra todo mundo estar contribuindo o tempo inteiro com o tópico, sabendo que aquele evento até tem finalizar, fechou o PEC, terminou, publicou, acabou. Então, assim, a pessoa que está responsável pela atividade, ela é responsável por fazer essa mediação mesmo. Manda, galera, ninguém respondeu, abriu o tópico, ninguém respondeu, galera, ninguém respondeu, o que está acontecendo? Se posiciona, e é importante todo mundo ter a clareza que precisa se posicionar. Mesmo que fale assim, gente, eu não vou estar aqui, eu não posso contribuir. Ou então, olha, sugerir uma coisa, sabe? É muito importante ter essa sensação, assim, política mesmo, assim, falar, velho, vamos contribuir em todos os tópicos. Às vezes, se for chover muito molhado e o tópico estiver bombando, também não precisa, tem que ter a sensibilidade. Pô, o tópico está bombando, eu vou mandar um ok. Uhul, massa, não. Ou às vezes é importante mandar um uhul, massa, parabenizar a galera que conseguiu fazer. Então tem que ter essa sensibilidade. E a pessoa que é responsável pelo tópico, que na verdade está coordenando a ação, que cada tópico é um evento, né, no final dos contos, ela é responsável por manter isso vivo. Se, pô, tem um gargalo da data, não fechou a data, pô, Juliano, não era você que ia fechar a data? Cadê? Quando você vai falar com a Rogéria? Porque daí ele vai responder lá, todo mundo vai ficar sabendo. Democratizou geral o assunto, tá todo mundo sabendo. Da próxima vez que o, sei lá, a Raíssa encontrar o Juliano, ela vai falar, Ju, fechou lá? Ele vai falar, fechei. Puta, então posta lá, cara. Posta lá porque tá todo mundo pensando. Sabe, então é importante, na hora que você terminou de fazer, sabe, fazer o F5 na lista de e-mails do grupo é muito importante. Ele está se aluando. Então, assim, é esse processo mesmo de mediação da lista que funciona como nas listas do Fora do Eixo. Se você for ver, sempre tem uma pessoa que fica pedindo mais alguma coisa. Tem a galera que tá pensando em tudo lá, fica pedindo tudo. Só que assim, se você pega, manda um tópico que não, ninguém responde, o bagulho vai embora. Assim. Daí chegou o evento e não tá nada produzido. Então é de ficar mesmo garantindo a pauta, garantindo sua pauta ali na caixa de entrada de todo mundo. Ah, não é? Pô, tirando o evento. Então, às vezes a gente manda up, sabe? Assim. São pensamentos, dois pontinhos. Só pra subir, sabe? Que ó, velho. Esse negócio a gente não pode esquecer, foi na agenda, no e-mail para todo mundo. E esse processo de administração da lista, assim, é importante. Então é importante saber que esses projetos que você já tem, por exemplo, Fecute Local, é o Rafa, ele é responsável por manter todo mundo atualizado, principalmente, assim. Se a pessoa não está mantendo o grupo atualizado, também não dá para cobrar demais, sabe? Se você não mantém todo mundo sabendo tudo que você está fazendo, tudo que está acontecendo, na hora que você falar assim, velho, preciso de uma ajuda para amanhã, a galera não vai ficar tão sensibilizada de ajudar. Eu falo assim, ah, mesmo. Por que a gente precisa? Será que é importante mesmo? Mas se tiver sensibilizado, todo mundo vai estar na base. É importante também essa cumplicidade, porque às vezes você fala assim, velho, você está com uma pontinha lá, você precisa entregar, você fala assim, velho, vamos fazer isso, assim. Você não vai ter o tempo de falar, galera, olha por causa disso. Daí vai vir uma pessoa falar, mas por quê? Mas não concorda, né, galera? Tem que ter uma... A pessoa tem autonomia, a pessoa, você tem que confiar no julgamento da pessoa, você tem que ser base, tem que ser cúmplice. Então, assim, só que você vai entendendo a dinâmica. O cara lá lesou duas vezes, mandou duas bolas fora, sabe? Pra sua vez, se você for ser base, não faz a sua, mas por quê? Democratiza sair direito. Mas tem que ter um jogo, assim, de parar de ser menos corneteiro, ser mais cúmplice, sabe? Esse negócio é foda, assim. Corneteiro, você precisa criticar. É, criticar. Sabe aquela crítica que você faz assim? Porque você não tá esclarecido por um. Você precisa confiar mais no outro, né? Falar assim, velho. Tipo, o cara tá nessa conta aí, a gente colocou ele nessa conta e tá solicitando isso, pedindo, tem os argumentos aqui, tá ok. Sensibilizou, vamos encaminhar, sabe? Um processo assim. Aí depois avalia. Depois avalia, senão é um bagulho meu. Cada um quiser dar opinião, problematizar, o negócio fica. Claro que se tiver tempo. É super importante esse processo de reflexão, mas no dia a dia, às vezes tem decisões de comprar, sabe, coisas menores, assim, que, mano, você vai dar uma opinião, minha pessoa vai levar na primeira, mas tipo, pô, poderia ter falado pra mim, eu faria melhor, mas na segunda ele já vai estar fazendo melhor, na terceira ele já vai estar melhor que você, entendeu? Então é o processo da pessoa, deixar a pessoa fazer mesmo, errar, e ser base lá, e na hora que ele errar, você vai ser base, vai ajudar a pessoa, entendeu? Você vai estar na base. E não assim, pô, ele errou ali. Ai, puta, por que você fez essa cagada, tá ligado? Agora eu vou ter que ir lá, ficar na banquinha, sei lá, uma coisa assim, tá? Pô, esqueceu lá, agora eu vou ficar lá. Não, velho, esqueceu, não, tô aqui. Vamos, não, mas vai lá fazer o que você precisa fazer, não, tô aqui, tô de boa, sabe? Um processo, assim, de parceria mesmo, assim. E é uma lógica inversa, que normalmente quando uma pessoa não erra, assim, tá precisando, você tende a falar, puta, não tem direito. Nossa, não acredito que esqueceu isso. Ai, meu Deus, lá de novo, é a mesma coisa. Mas normalmente, assim, quando vem uma crítica dessa, você perde até a vontade de pedir para aquela pessoa que responda assim pra você, tá? Você fala, tá, não pedi pra aquele ali. Aí você começa a sobrecarregar aquela pessoa que aceita bem as demandas. Mas a pessoa começa a ficar sobrecarregada de demanda. É difícil, então tá todo mundo, assim, fazendo um processo de. Estamos num coletivo e estamos formando todo mundo. Você também tem que chamar. Se você não tá recebendo muita demanda, cara, você também tem um problema. A galera sempre nunca vai em você, anteninha, ligou ali, assim, né? Se a galera vem muito em você também, sabe, velho, saber distribuir. Então, tipo, medidas assim, que você vai aprendendo no dia a dia, mas que é muito, muito importante estar todo mundo ligado e, sim, pactuado, ó, galera, tamo junto. Assim. Daí, por exemplo, tem os responsáveis por cada ação, então, se eu fosse vocês, eu colocava os projetos, assim, o cinema, quem que vai estar dentro do cinema? O cineclube lá. Qual que é o nome do projeto que está dentro do cinema? Qual que é o nome do projeto que está dentro do palco? Não tem nome ainda, ele está no plano de parceria. Ele não é um projeto fixo, o organograma de vocês, entendeu? Ele é um projeto, agora, noite para noite, cada vez é um lugar, mas já tem, é fixo, está ali na música, entendeu? Literatura, ah, tem um clube de leitura, então tem uma, quem que é responsável, quem que é responsável. Tem que começar a pensar mesmo, assim, para além da demanda do que é. Tem que pensar, o coordenador, além de fazer a coisa rolar, ele vai pensar o que poderia melhorar. O que rolou legal, o que não rolou legal. E é muito importante o quê? Uma coisa que a gente sacou, que às vezes não dá para fazer, mas sempre que a gente faz, as atividades rolam muito mais, muito melhor. É fazer o planejamento nas reuniões geral. Sim, o planejamento macro, assim, tá? Galera, ó, vai ter o nosso cineclube, o que vocês acham? Todo mundo contribui, todo mundo faz. Tá, depois que fechou mais ou menos a ideia, vai pela lista, tá todo mundo sensibilizado. Mas assim, o planejamento mesmo da parada, ele sempre é feito num coletivo, assim, de pessoas. Assim, nunca uma pessoa que vai chegar com a parada, ó, fiz. Não, a galera não vai ser insustentável o projeto, porque a galera não vai ter participado. E é esse rolê mesmo, de quanto mais você participa de uma ação, mais você sente que é sua, mais você sente empoderado, mais você contribui para a ação e mais ela fica sustentável. Então, assim, muito importante compartilhar o processo mesmo de planejamento, de avaliação, de, ai, nossa, tô com dificuldade aqui, pede ajuda pro do lado, sabe? Ai, mas saber também na hora de pedir ajuda, ver que o cara não pode, tenta fazer resolver primeiro sozinho, se não conseguir, vai. Esse processo de vai e volta mesmo, de laboratório. De... E daí, assim, no organograma, então, pra mim, vocês teriam que fazer isso mesmo, juntar os cards. É, tem uma... Daí eu queria desenhar uma coisa que eu já vi no livro pra vocês. Aqui vai estar os projetos, que é esse daí, vocês. São as três gestões, tá? Vão ter aqueles seis projetos de vocês. Aqui no meio tem o PECULT e o CARD, que é o administrativo financeiro, né? A sistematização, que é o administrativo administrativo. E o PECULT é o planejamento e ação política. Depende. Um depende do outro, aliás. Você só vai fazer esse planejamento por causa do financeiro e o administrativo vai ajudar na ação política, sabe? Um depende do outro, assim. Então, os projetos. E aqui tem a parte da produta mesmo, que é o Tecnoarte, a distro, a comunicação e o que a gente está chamando de intercâmbio. Vai desde eventos, circulação, eventos, circulação, agência de banda. Daí, assim, por exemplo, tem um projeto aqui, Noite Fora do Eixo. Quem pegou foi, sei lá, a Marcinha. Pegou a Noite Fora do Eixo. Trouxe pra reunião geral. Ah, galera, como que a gente vai fazer? Oh, quem ficou responsável? A Marcinha abriu o TEC, faz, todo mundo preenche o cronograma junto, todo mundo coloca os prazos junto, todo mundo pactua, tá tudo ok. Beleza, passou disso aqui, vai jogar as demandas pros outros, entendeu? Então todos os projetos vão passar por isso daqui. Só que nem... Quem que é a pessoa que tá no card? A pessoa da sustentabilidade do coletivo. Não é a Marcinha que fez a sustentabilidade daquele evento. A Marcinha que operou a sustentabilidade da Noite Fora do Eixo, mas ela não é a responsável. A responsável do card do coletivo vai pegar todos os techs do coletivo. Vai pegar o balanço macro financeiro e vai começar a ver o macro, entendeu? Ela não vai ver cada evento. Cada evento tem que ter outra pessoa. Claro que ela... A pessoa do CARD pode pegar a sustentabilidade de todos os eventos, mas ela não vai. Normalmente, eu não pego sustentabilidade de evento nenhum. Eu pego o macro. Eu pego, tipo, gente, o que deu nessa Noite Fora do Eixo? Quais são os parceiros, sabe? Todo mundo é apto de fazer a lista, fazer o cronograma, fazer o orçamento. É muito simples, ainda mais os eventos que a gente faz, sabe? Pensar o parceiro. Então, tem a pessoa que vai ficar pensando na sustentabilidade daquele evento, ele que vai fazer, claro que vai fazer junto com o cara da sustentabilidade, vai passar por ele também, pensar, quanto que a gente tem de orçamento, fazer junto. O importante é que no começo essa pessoa da sustentabilidade realmente acompanhe todos os projetos para estar a par, para montar os techs, para fazer as coisas, para ter uma noção geral do que é o coletivo, porque depois de passar tudo por lá, você vai começar, pô, a gente faz tantos techs desse, esse aqui não andou. Preciso investir mais card nesse aqui. Por que não andou? Deixa eu ver. Começa a avaliar, entendeu? Então, a pessoa que tem uma sustentabilidade, ela vai ficar pensando muito naquilo lá, sabe? Assim, no macro, gerencial macro mesmo. E daí, cada um vai pegando devagar. Então, se você colocar todo mundo, a pessoa que tem uma sustentabilidade, ela tem sustentabilidade de todos os projetos, é inoperável mesmo. Todo mundo tem sustentabilidade. Todo mundo... E se colocar o FEDER em todo o planejamento de todos os projetos, é impossível também. Então, assim, quem faz o planejamento do ponto de cultura é o Dudu. Da parte de Água Vermelha é a Yasmin. Da parte de Jardim Gonzaga é a Luana, sabe? Faz o planejamento. Quem faz a sustentabilidade é a Rafa, sabe? Só que, assim, quem que é o núcleo de sustentabilidade do mar sou eu e a Raíza. Claro que a gente ainda pega muita frente de projetos de sustentabilidade. Mas a gente vai, o que a gente vai fazer? Todo mundo, daí a Yasmin mandou o tech de Água Vermelha lá, com a parte, com tudo organizado. Eu vou lá, olho, vejo se tá tudo preenchido, vejo se tem alguma coisa, preenche, transformo isso num dado macro, entendeu? Vai organizando, vem, pô, a gente investiu tanto aqui, fazendo uma avaliação do todo mesmo. E daí é isso, daí a pessoa da sustentabilidade, além disso, ela começa a pensar questões somando todos os projetos, né? Porque você está produzindo aquele projeto focado na pessoa do planejamento da sustentabilidade. Vamos pensar a somatória de tudo isso, planejando por mês, planejando por o cronograma mesmo da parada do macro, vendo, pô, esse dia que a gente marcou 3 eventos possíveis, sabe? Dando essa alerta no geral. E daí a pessoa que vai fechar. Vai pensar, por exemplo, não vai fechar todas as parcerias. Claro que no bar do Manuel, quem vai fechar é o Rafa, sabe? Mas quem vai fechar com o cinema, não sei o que lá, é a Mari. Quem vai fechar? Mas assim, mapear, organizar assim, gente, vamos fazer o mapeamento dos nossos parceiros e vamos agendar o cronograma de quando que a gente vai visitar e qual que é, vamos padronizar aqui como que a gente vai se relacionar com cada parceiro, sabe? Como que a gente, o que, que a gente oferece, nossa planilha de serviço, pensando mesmo assim, diretrizes gerais assim, da parada. Então esse é o papel da sustentabilidade do coletivo. Vocês verem como que ele é importante mesmo para manter o coletivo junto, assim, unido. Ele é a cola de tudo, né? E daí ele vai. E é rapidinho, assim, para vocês, eu acho que todo mundo aqui já faz a parte da sustentabilidade dos projetos, né? Então é uma pessoa que está focada no. Parar e falar, velho, quais são os techs que eu preciso abrir para o coletivo? Que vai ter os techs dos eventos pontuais, que vai ter os techs fixos. Então, né? Fixos mesmo, assim, vai ter o tech da comunicação do Ajuntaer. Vai ter o tech do Tecnoarte do Ajuntaer, vai ter o tech do Pecult do Ajuntaer. Você pegar cada techzinho de todos os eventos do Pecult, vai estar lá organizado naquele tech, que você conseguir fazer uma avaliação do andamento macro do projeto. É noite fora do eixo. Tem o tech do intercâmbio, vai ter todas as ações de intercâmbio que vocês fizeram, vai ser só o banda que recebeu. Vai ser o Rafa foi pro Rio, tá lá no intercâmbio, tá lá no tech. Daí depois vocês veem, no final do ano, na hora que vocês tiverem tudo isso organizado, falam, olha gente, a gente fez, quantos eventos? A gente fez 150 eventos no ano. Caramba, sabe? A gente movimentou tantos em reais, a gente investiu tanto em comunicação. Ai, olha, agora o tech do Tecnoarte tá parado, sabe? A gente não fez porra nenhuma, a gente não... Daí então, vai ter que ter tech de todos esses daí, assim. Claro que a gente aqui em São Carlos, a gente conseguiu abrir tech de quase tudo, menos da comunicação, que a gente não conseguiu abrir de uma frente macro, porque a comunicação tinha muito cidadão multimídia aqui, cada hora que a gente faz uma coisa. Tem gente que se empodera mais e faz mais que os outros, mas a gente consegue, tá conseguindo manter o blog atualizado, tá conseguindo fazer as coisas? Então tá ok, porque a gente não tem força agora de investir numa comunicação tão organizada, mas a gente está chegando nesse momento de precisar de uma comunicação mais fluida mesmo para conseguir dar o próximo passo do coletivo. Então a gente vai ter que abrir um tech, fazer o planejamento, o que a gente precisa organizar? O meio, quais são os passos do meio, o que mais a gente precisa organizar? Assessoria de imprensa, pô, tem que ter uma planilha com os contatos organizados de toda a assessoria de imprensa que a gente já fez na vida. E o clipe, puta, tem que ter um clipe de tudo isso no tech, sabe? Você vai começando a pensar as áreas macro em techs também. Daí quem vai olhar para esse techão, que tem um monte de techinhos dentro, é o coordenador da área. Mas ele vai coordenar um monte. Só que tá todo mundo, no final tá todo mundo dentro. Assim. Entendeu? E daí. Deu pra entender? Deu pra entender? Entendeu já, entendeu? E daí eu sugeriria para vocês isso aí, assim, abrir um. Primeiro, tem que ter alguém da sustentabilidade, não tinha uma pessoa. Escolher o Judas que vai, que já propôs, né? Isso é mais importante. É uma pessoa. É que sem. Vocês vão andar muito mais rápido, gente. Se vocês continuarem nesse esquema, vocês já andaram super rápido, já tá super legal, já dá para ver, a gente tá aí na rede. Já dá pra sacar várias coisas, vocês são um coletivo que bem diferente mesmo, que trabalha com mil linguagens, numa cidade super estratégica. Então, essa pessoa ela pode. Claro que não precisa ser só da sustentabilidade, sabe? Dentro do coletivo sim. Mas assim, na rede, ah, eu gosto de música, eu vou aumentar pra música, mas dentro do coletivo eu posso sustentabilidade. Não precisa estar no mesmo lugar. A raiz tá no visual. Eu tenho sustentabilidade, né? Na frente. O Fedeu pode estar na música, o Mário pode estar no Fel aí na música, mas pode ter sustentabilidade do coletivo. Assim. Vai aprender muito, na verdade, sobre sustentabilidade. Todo mundo vai pegar na frente, vai ficar sabendo de todos os projetos, porque vai ter que fechar os técnicos, vai ajudar a fechar técnicos, vai fazer o balanço no final. Vai ter que sacar, porque tudo depende de dinheiro no final, então é a pessoa que está olhando, administrando os cards. Cards assim, a força investida, tudo que tá rolando mesmo, assim. E é a pessoa que vai estar centralizando essas informações e democratizando as informações. Ela vai sistematizar as informações e democratizar. Sistematizado, para todo mundo poder ter mais clareza do que está fazendo. E aí, vamos voltar? Como é que é? O pessoal do Massa volta também pra dar um peso aí pra gente, pra ver se a gente vai vencer. Então, daí mais ou menos assim, eu acho que vocês têm que refazer o organograma de vocês mais ou menos dessa maneira, assim. Pensar o organograma dentro do Junta aí. É, o organograma da Junta aí. Na verdade, o organograma da Junta aí envolve mais projetos e as figuras de card e planejamento no central, né? Isso, né? Ele é diferente do organograma que a gente pensou, que na verdade seriam do fora do eixo, no fim desconecta do fora do eixo, né? É, no final é quase a mesma coisa, assim. Você vai ver que vai. Muitas coisas vão acabar. Vão se repetir, porque no final você tá cuidando assim, na verdade, do seu coletivo, pô, vai contribuir no card, né? Mas, pô, se eu gosto de música também, por que eu não vou estar na Junta lá contribuindo também? É restritivo. Então, na verdade, pode estar em duas coisas. E daí, eu acho que vocês poderiam colocar os projetos mesmo. Tem projetos, cara, que não precisa de coordenador. São os projetos tipo Noite Fora do Eixo. Não precisa ter um coordenador da Noite Fora do Eixo. Surgiu a Noite Fora do Eixo. A não ser que vocês queiram fazer um projeto mensal para Noite Fora do Eixo, que é muito maior do que só receber as bandas aí. Precisa, assim, mesmo. Enquanto for receber demanda ou mandar, enfim, existe, não precisa ser um coordenador. Tem que ter um coordenador por evento. Daí precisa ter. Quem vai pegar isso daí? Daí precisa. Daí se as crianças, por exemplo, em comunicação. No final, a pessoa que vai pegar, quer melhor, vai começar a pegar a comunicação. Mas na hora que estiver sobrecarregado, o outro vai ter que pegar. O outro vai ter que pegar. E essa pessoa vai, sabe... Você vai migrando, assim, gente, tem que fazer de tudo, assim, senão, mas eu tô fazendo isso aqui. Eu também tô. Todo mundo tá fazendo um monte de coisa. Não pode, nunca pode responder assim, beleza, pode ir. Gente, ó, tá precisando de riso. Daí a primeira resposta vem assim, não posso porque, olha, eu tô com isso, aquilo. Velho, se todo mundo começar a colocar as demandas que tem, eu acho que tá todo mundo bem refém do esclarecimento aqui, que a gente tá cheio de coisa pra fazer. Arranja tempo, vamos fazer, da prioridade, sabe? Não vai conseguir, alguém tem que fazer. Então a gente vai cancelar o evento, sabe? Tem umas coisas assim que não funcionam em coletivo. É sempre tentando ser base na complexidade. Gente, quem que vai pegar isso daí? Puta, eu não posso porque eu preciso fazer corre de banco. Pô, não, mas será que fulano não pode ir no banco e daí você faz dormir? Sabe? Você começa a ver as soluções em outras coisas. Você está sobrecarregado também? Puta, será que não está... A gestão do seu trânsito também não está mal feita? Será que você não estava conseguindo demandar melhor? Umas coisas assim, você tem que começar sem estar aberto, assim, ligado mesmo, assim, galera, será que eu não estou negando muita coisa? Será que eu poderia estar fazendo mais? Será que eu não estou demandando de ninguém? Será que eu não estou sendo demandado? O tempo inteiro tem que estar assim, de prontidão mesmo. E é legal, vocês já têm, na comunicação tem a Clara, distribuição, Marcinha, distribuição é uma coisa tranquila. É uma coisa tranquila, então dá pra pegar as duas funções. Tá na distro, mas tá no... Na hospitalidade. Não, não tô falando hospitalidade. Mas pode dar pra estar nos dois. Que a não ser que você queira, vocês queiram montar uma fábrica de acessórios da Juntaê e tem uma mega produção. Não sei, um shopping da Juntaê, não sei. Distribuição, mas assim, é uma demanda que é mais tranquila que a comunicação. A comunicação é mais pesada. É uma coisa mais pesada. A distro é mais. Requer muita organização. Assim, acabou de chegar, meu, já atualizo, assim, porque a distro é uma coisa que é planir, é assim, tá o tempo inteiro pensando o que é. Dá pra fazer bastante planejamento em cima da distro. Porque não é uma demanda, aquela demanda tipo diária. Né? Você consegue organizar em 2 dias, depois ficar mais 3 dias sem pensar na disso. Então a comunicação não. Todo dia lá, tem meu blog, tem que ver o negócio, tem que fazer o desenho. Pode ter mais gente na comunicação que duas pessoas. Circulação. Circulação é alta a conta também, por causa do fora do eixo. E pensando que circulação é intercâmbio, não só circulação de banco, pensando que circulação é quando vocês saem também, não só quando vocês recebem, quando vocês querem sair, sabe? Começar a pensar uma coisa a outra. Quando é coluna, é circulação, sabe? Vocês vão viajar para São Carlos, é circulação. Tem uma demanda de... Então, e é legal estar tudo sistematizado depois. Você fala assim, velho, olha só quanto que a gente investiu em circulação para a gente sair daqui, quanto que a gente investiu para receber, quanto que a gente recebeu. é importante pra caramba. Depois pra calcular isso daí, o intangível disso daí é muito grande. O Tecnoart, depende, aqui em São Carlos, o nosso Tecnoart é bastante relevante. A gente mexe com muito evento, vai pra cá, vai pra lá, tem estúdio. Só que assim, se vocês não têm estúdio e não estão trampando com muito Tecnoart, também é uma função que dá pra pegar duas coisas, sabe? Informação, por enquanto vocês não estão atuando tanto, mas são as oficinas, né? Vocês não estão tão focados. Planejamento, é legal ter uma pessoa que responda pelo ajuntamento, é legal ser rotativo, assim, depois de um tempo, sabe? É importante formar outros quadros, mas é importante ter uma liderança no começo, sabe? Antes de vocês estão criando o ajuntamento, sabe? Tem que ter uma identidade, tem que ter uma pessoa que vai lá, que está em todas as reuniões, formar mesmo, assim. Aí depois, se tiver consolidado, é importante descentralizar, porque senão também não tanto. Então, assim, é importante ter a liderança para depois ser centralizado, mas é importante consolidar um grupo, assim, não uma liderança, mas assim, várias, e centralizando, formando quadros novos que vão ser os gestores no seu lugar, para ocupar em outro lugar. Sabe, esse rotativo é muito importante, assim. Não é rotativo, você evolui, é a evolução das coisas, né? E o card, né, galera? Só falta o card. Pra centralizar. E por que não tem um quadro até hoje? É que assim, uma das coisas é que a gente veio caminhando com uma dedicação maior de alguns quadros. Que? Talvez se pá. Não sei se alguém discordar, por favor, se manifeste. Seria eu, acho que mais eu e o Rafa depois do momento pós-congresso regional. Uhum. A Clara rolou também um empoderamento maior do tempo também, depois assim. E tipo, não que todo mundo esteja trabalhando, mas aí ficou assim. O planejamento precisava ter alguém pra estar puxando contato com a rede que eu acabei pegando esse tempo. Provavelmente vai ter que meio que sentar pra ele tentando tirar e repassar. Uhum. O Rafa, quando ele chegou na rede, tipo, sugaram ele pro palco. E lá em Campinas ele já, tipo, se conectou com a parte do Pecult também, tipo, forte. Então assim. Você é Pecult local e palco no fundo dele. E é como sustentabilidade, tipo, acabou ficando uma assim, é importante ter alguém com uma dedicação. A Clara tá na comunicação. E canal audiovisual também, né? Você quer ver? E aí, como é importante ter alguém que da sustentabilidade que tivesse, tipo, um tempo, uma flexibilidade maior, que a princípio só eu, Rafa, a gente consegue uma flexibilidade de tempo boa. Porque no mestrado eu posso num dia, posso no outro, Rafa, trabalhando com um dia fixo na semana. Também tem, tipo, aí, tipo, a gente ficou, mano, tipo, tá foda. Ou a gente vai largar, eu e ele, ou ele vai largar alguma das coisas, pegar a sustentabilidade. E aí, tipo, e a Marcinha tá começando a ir pra talvez lá pra Campinas. Não, tá indo pra Campinas, aí a gente vai também ter um tempo maior. Uhum. A Marcinha, se ela for pra Campinas, o que é isso? Não, que ela veio pra Campinas hoje. Ele vai pro Rio de Janeiro, né? É, tô falando isso. Que não dá pra Marcinha ser a sustentabilidade de outra cidade. É impossível ela ser. Ah, sim. Ela tá indo. Igual a Rainha, com aqueles agora. Agora foi, né? Então, tô com gente aqui a casa, né? Tô na sala. Ah, já? Já, gente. E daí vocês já visualizaram algum quadro? O cérebro que andou na reta falando que não pode estar em outra cidade. Não, é que é difícil, assim, porque é uma pessoa que tem que estar com. Explica não, a gente tá com. Não precisa ser exclusivo, depois a gente entra nessa coisa assim, mas é uma pessoa que vai ter que estar dando conta das demandas. Nível, mas 80%. Pela importância, eu por morar em Campinas e tal, eu me vejo nesse perfil, mas aí tem que largar a circulação, provavelmente. E também aprender muito. Aprender junto. Aprender é errado. Essa parte aí não é o saco. Não aprender. Essa parte é perdendo. É, a parte aí meio. E assim, se rolar um desespero, não tem tempo fácil, eu vou conversar com o Sérgio, se ele quer fazer a circulação. Mas como assim largar a circulação? Largar o tranco? A frente, é. Porque, assim, se eu te falar algum desespero. Verdade. Mas o que eu tenho impressão até da minha participação, embora seja bastante recente, E o que eu percebo um pouco do coletivo, pelo que rola na lista, por exemplo, pra mim eu tenho esclarecido que com o Fora do Eixo eu tô com a Fel, assim. Tô com a Fel, agora não abro mão mesmo, quero que ela cresça, quero participar do planejamento dela, sabe, o máximo que puder, assim. Só que no coletivo eu ainda não tenho isso definido claro. Pela relação de estar aqui em São Carlos, o que, que será que cabe? O que, que é mais online? O que, que cabe mais ali no computador, sabe? Para assumir isso dentro do coletivo, assim. Porque eu sei que pegar a produção de um evento talvez não dê, porque eu não vou conseguir colar no bar do pai do Rafa e trocar ideia com ele pessoalmente. Você vai estar mais no campo produtivo, né? De ser a mão de obra lá, na verdade, assim, do lá, dia. Final de semana, mão de eventos, obra lá. Né? Uhum. Então, acho que dá para contribuir, assim, com planejar. É, com a Fel mesmo. Como que a Fel se transforma, se traduz em desenvolvimento local, sabe? É, então. Ela fica só no campo. Você pode querer só contribuir nacionalmente para o planejamento de uma Fel num programa nacional. Rola também, se por enquanto, ou tipo. Mas não, você pode querer, não, vamos juntar todo mundo os livros, galera, vamos organizar uma prateleira, sabe? Já para começar a pensar, não, quais são os. Então, em Campinas, quais são os pontos que dá para pensar? Aquele, como fala? Book travel, tipo, troca de. Clube de troca de livro. Enfim, dá para pensar mil coisas, assim, de ação local também, que você poderia encabeçar. Eu acho que a Mari também tem o perfil de talvez começar a contribuir com comunicação também, né? Pela experiência. É, comunicação tá fazendo um pouco. Não sei se você quiser. Se você quiser não, eu tô pensando porque o Gabriel do Enxame deu uma chamada esses dias, perguntou um pouco. Aí não sei. Às vezes eu acho que dá. Mas aí a pergunta que eu meio que tenho que fazer assim, que eu sinto que tenho que fazer, é. Já que tem essas pessoas que estão em relação com a frente do Fora do Eixo. Eu acho que isso, assim, está esclarecido, de certa forma. A Marcinha lá no Socialismo, tá, a Clara na Comunicação, a Rafa Paulo, Tecnoatmos, está rolando. Só que o que eu fico pensando é, tipo, pensar no planejamento do Ajunta EI, né, tipo, e na solidificação dele, da, tipo, dele existir, de ter esse trampo, até de um disso ficar tão sólido ao ponto de ter a sede mesmo, sabe? É pensar, tipo, como. É, a pergunta é, o Rafa, estando no palco do Fora do Eixo, ele tem o compromisso de trazer as atualizações. Ele tem o compromisso também de falar, galera, dentro do Ajunta E, como a gente vai trabalhar o palco? E nesses projetinhos que a gente enumerou, ter um que dê conta disso? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Por exemplo, se vocês avaliarem que é muito mais importante você contribuir na comunicação do que desenvolver um projeto local de literatura em Campinas, é muito mais estratégico. Agora você está lá na comunicação, entendeu? Claro, ah, não, mudei, me formei, estou indo para Campinas, consegui dar conta dos dois, tem uma pessoa de comunicação entrando na base, agora sim tem uma perna para fazer. Puta, então vamos, mais um passo. Tem que avaliar qual que é o mais estratégico. Não, mas lá em Campinas tem uma demanda enorme da galera, da literatura, é muito, tem essas duas demandas pesando, então vamos fazer os dois, dividindo de outra maneira. Tem que muito ver, assim, qual que é a necessidade do coletivo mesmo. Assim. Comunicação é uma coisa, é uma demanda muito forte mesmo, muito forte. Eu, assim, venho bem de fora mesmo, não sei como que é Campinas, eu já falaria para vocês ir para a base da comunicação já e tentando, aos poucos, vendo com a perna que você tem, o que dá para fazer da FEL lá, e como continuando contribuindo nacional. Eu acho que isso daí vale para todo mundo, na verdade. Por exemplo, no intercâmbio, quais são as demandas do intercâmbio mesmo? Você vai fazer pensar as turmas com a galera, como que funciona? Ou a demanda mais do atendimento? Tanto do atendimento, quanto entrar na parte de tour, quanto planejar assim, tipo, a vida para cá, qualquer coisa que precisar viajar dentro do coletivo ou para o coletivo. É, porque é uma demanda, na verdade, como a gente tem uma circulação muito alta, né, de pessoas, é uma demanda grande. Só que assim, você pode estar puxando e as outras pessoas serem base, assim, né, que a gente funciona muito bem, assim, pô, Carol, ó, a gente precisa ir para a CCAU. Galera, manda um orçamento aí, manda as passagens aí cada um faz a sua, sabe? Pô, manda o e-ticket lá com o link, daí a gente vai emitir tudo de uma vez, eu vou lá e emito tudo, daí marca, faz uma planilha, organiza, sabe? Tem que ter participação de todo mundo em toda vez. A Mari vai estar na base da comunicação, mas no dia que ela precisar de uma foto que só quem está em Campinas vai poder tirar, ela vai falar, olha, Rafa, vai lá na ponte tal, tira uma foto e manda pra mim que eu vou terminar o livro que eu tô escrevendo isso, e a gente vai postar pra mim. Então assim, tipo, ai, a Mari não conseguiu, nem a Clara, ah, você que vai escrever livro, entendeu? Tem que ter esse livro. E a comunicação, é se você não informa pra fora do coletivo o que tá acontecendo também, você perde muito, muito laço político, assim, você perde muito laço, muita parceria, assim. E o que você tá ganhando em divulgar a sua ação, é, meu, você tem capacidade total, assim, é parceiro, velho, é visibilidade, tá garantindo seu espaço ali. E nada mais, é justo, entendeu? Você consegue comunicar bem o que você faz, já tá lá. Na hora de conseguir parceiro, na hora de conseguir troca mesmo com a galera, uhum. Bem rapidinho, na hora de escrever projeto, tudo em tal. As fotos, tudo organizado, uhum. O clipe, tudo organizado. Como encaminhamento, então assim, só dessa parte da comunicação, eu acho que como a Clara tá por dentro, tá na lista, eu posso colar ali na base dela e a gente ir dialogando mais também para ela ter esse queira ou não, o negócio do blog, é uma coisa que eu gosto. Você pode ficar na comunicação mais local, ou então, não sei, a Clara fazer essa ponte do nacional pro local, você ficar na base do local. É fazer a comunicação. Uhum. É, entendeu? Ou às vezes fala, não, também vou estar lá participando da lista nacional, mas não estou pegando tanta demanda. Igual a Raíba até pouco tempo atrás, até o Congresso Nacional, ela estava na lista do CARD, mas a gente falava, Raíba, não vai pegar nada do CARD Nacional aí muito grande, só pegava coisa com ela. Eu pegava a conta do Nacional e falava, Raíba, me ajuda aqui. Dani, me ajuda aqui. Fiz aqui, Rafa, me ajuda aqui. Mas assim, ela mesma não pegava uma conta. Agora ela pegou uma frente de coordenação, mas foi um processo depois. É importante assim, a Clara puxar as demandas nacionais, mesmo que você que vai fazer, entendeu? Uhum. A gente fortalecer o nome da Clara na comunicação do mundo a ele. E daí daqui vai precisar de fazer uma oficina de comunicação, não sei aonde, é a mão da Clara, entendeu? Daí você fica na base. Uhum. A gente tem que começar a fortalecer os quadros também de gestão. É importante pra gente saber quem que é a comunicação da JTA, a Clara. Por mais que todo mundo esteja trabalhando. E daí você tem que habilidade, gente. A gente não terminou. O lado da comunicação. Vai, Pedro. Eu posso largar também, se alguém quiser. Eu posso repassar planejamento. Calma. Pegar essa habilidade. Vira e mexe com o tempo que eu tenho pensando nas coisas de estabilidade, mas eu falo, não posso pensar nisso, acho que um copo de câmera, assim. Acho que vou voltar para as coisas na próxima casa. Mas... Vocês acham que com o caso Marcinha indo para Campinas, Marcinha, você toparia essa função? Como que é? Eu já dei um chute de isso aqui, eu tava nisso assim, né, meu? Parei com o negócio da saúde, tô procurando calma, assim, tô bem segura com essa coisa de morar em Campinas ainda, né, meu? É uma cidade monstro, assim, pra mim. Então tem tudo isso, assim, tem que acertar minha vida e tal. Então, eu até. Porque a Ruth estava levando isso. Só que a Ruth não tanto. A Ruth estava bem, a gente estava bem susto, assim. Aí eu me meio que prontifiquei, mas depois tipo, falei, meu, não vou dar conta, porque também assim, eu não conheço Campinas, né? Então tem todo um lance de. Aí eu fico meio assim, tá ligado? Porque eu acho que é importante, na verdade. Pra mim, eu não quero pegar uma coisa mal feita, né? Mas assim. Eu também jogo, vou aprender, assim, né? Vou ter muito pra aprender, né? Não sei, tipo, eu me coloquei à disposição, assim, não sei. Eu sou a pessoa certa. Porque daí, a pessoa que te for pegar essa demanda, já pode, por exemplo, mais tarde, sentar, vamos pensar o que, que é, saber se os textos que você tem mostra, a gente vê e que pega, tá? Porque, na verdade, se vocês já estão fazendo um vídeo de compra de textos, vocês já estão bem nisso. É, não, mas ainda não tá bem diluído ainda, é, tipo... É, tipo, pra todo mundo, tá bem diluído ainda. É, na verdade, era até pra gente também, depois a gente quer entregar pro circuito assim, tipo, mas, será que não seria uma alternativa, de repente, de responsabilidade dos dois? Tendo um mais responsável que o outro. Eu acho que é mais importante. Eu acho que, pelo menos, da experiência, desse tempo que a gente vem fazendo, isso daí falando pelo prático, eu sinto, assim, acho que isso é tipo do blog. Galera, também não importa. O que a gente sentiu até agora, se não tiver alguém pra puxar a responsabilidade, tipo, a gente vai continuar meio mais ou menos ainda. É que tá meio pagado. Na hora que a responsabilidade pega no trânsito, eu tive muito interessante. de dinamismo, de... E daí, sabe, eu crio um bem-estar, assim, porque começa a dinâmica, das coisas começam a funcionar melhor. A circulação das informações, o processo de você ver o bagulho crescendo, os eventos acontecendo, com mais clareza, assim. Dá uma segurança, assim, sabe, a mais. Claro, é alguém que vai ficar, tá responsável pra avaliar isso aí o tempo inteiro, sabe? É muito, muito importante, gente. Alguém que vai pensar em toda a sistematização, o tempo inteiro, vai avaliar como está funcionando, vai pensar nos indicadores que você está tirando, nos parceiros que está mapeado, organizado isso, para gerar moeda, planilha, atualizar a planilha, o serviço, pensar como pode potencializar. Porque, tipo, organizar a grana, tudo isso. Dá a impressão, às vezes, que é, tipo, um puta trampo. E é um puta trampo igual tudo é um puta trampo. É, só que o que eu acho que seria legal a gente pensar assim é que, igual você tá falando, atualizar a planilha, não sei o quê, mas a pessoa da sustentabilidade pode criar as demandas para as outras partes do coletivo, né? Para não pensar que ela que vai ter que atualizar, ela que vai ter que ir atrás, edital, não sei o quê. Não, imagina. O edital aqui, velho, tá, o último que tá escrevendo é a Dani Raíza. O jovem está escrevendo outro, o jovem escreveu vários esse ano, o Dudu escreveu. Todo mundo escreveu, o Dudu escreveu. Só vai. Só que quem joga o tópico na lista? Quem fala, gente, o prazo. Gente, mas aí vamos fazer uma reunião para dividir. Gente, a última reunião de projetos, eu puxei, beleza, eu puxei, a galera veio, a gente se dividiu. Eu fiquei com um projeto de 8, sabe? O resto a galera que não ficou com o seu. E eu só fiquei porque era um projeto sobre massa coletiva, que a gente criou massa coletiva, e o resto da galera era tudo nova, era tudo colaborador, e ia ter mais dificuldade de escrever, e até assim, um projeto que eu escrevo rapidinho, assim, 3 horas de uma sentada, que era um projeto desse. Mas, assim, é bem divididinho, né? Muito difícil. É uma demanda grande. É uma demanda grande, assim como a comunicação, assim como o Secute, assim como o intercâmbio. Não tem... Só que é uma demanda que ela vai... É a cola da coisa, né? Ela dá um caldo. Então ela é muito importante, assim. Ela, tipo... Meio que vocês vão ficar batendo cabeça se vocês não tiverem sustentabilidade forte. Que vocês já estão com sustentabilidade compartilhada, né? Repartida, né? Cada um tá fazendo um pouquinho. Mas não tem quem amar, eu olho no final e falo, ó, galera, putz, eles amam isso aqui. Ou dá pra melhorar aqui. Então, eu tô bem zaço, até isso é legal. Ah, foi muito bom. Então, dá um gás na galera. Se não tem... E não precisa ser uma pessoa, cada evento vai ter uma pessoa que vai fazer isso todo evento, mas no macro mesmo. Mas aí vocês podem pensar, né? E pensar nessas redivisões, negócio. Se eu entender que no circuito eu estou na FEL, mas numa junta aí eu estou na comunicação, talvez alivie um pouco para a Clara, que estava fazendo a comunicação dos dois cantos, né? Sim. E a Clara pode até começar a passar, por exemplo, assim, você pegou uma demanda nacional, tipo, duas demandas, assim, você vai pegar, ah, não deu tempo, passa pra Mari, passa pra Marcinha, passa, sabe? Passa pra quem for também, né? Tem uma base. Tem uma que vai aliviar pra você de alguma forma, então talvez se tem esse tempo, dá pra... Eu acho, mas é super legal ter uma comunicação, né? Tudo a ver. O Léo aqui acumula 12 funções, tá na comunicação, não sei, tem gostoso, tem a pressão de mim. Ah, é que a Clara tem um problema sério com assim, que ela não consegue só de e-mail onde ela treina. Isso daí é... Ai, gente, vamos começar a divulgar o Wiki. Vamos começar a usar o Wiki. Bloquearam lá também, né? Eles acham que eu uso pra alguma coisa do trânsito. O Wiki rola lá? O Wiki rola. Tipo, eu levei uma seu chamada. Seu chefe não esteve nos assistindo de atenção. Não, na verdade não é meu chefe, né? É o cara da TI. Né? vou chamar. Não, isso aí é a primeira vez. Hã? Não viu nada. Mas, bom, eu tenho acesso. Só bom, acho que urgente a gente tira de encaminhamento. Vocês vão refazer essa, o organograma. Urgente tirar uma pessoa. Porque eu acho que tem comunicação, planejamento e fecunde. Isso tem habilidade, o resto dá um jeito. Entendeu? Porque o resto dá pra dividir em dois. Mas, tipo, a distro. A distro dá pra uma pessoa ficar responsável por evento e ter um. E mais geralzão, sabe? Vai uma vez por mês atualizar tudo. Tá? Dá pra. Não precisa ter uma pessoa lá na distro. Pode ter uma pessoa que vai ficar também na distro. Entendeu? Agora, comunicação realmente. Tem que ter uma pessoa focada na comunicação. Fecunde realmente. Tem que ter uma pessoa no planejamento fecunde. Realmente, você tá tem que ter uma pessoa focadora. Intercâmbio é legal. Intercâmbio é que a demanda é muito grande, então é importante. Mas aqui no intercâmbio nosso, a gente faz super, a gente faz compartilhado. Não sabe não é o não é, não. Mas a gente deu preferência para outras coordenações locais do que o intercâmbio. Mas se tivesse alguém que só intercâmbio também seria interessante. A gente faz sob demanda, entendeu? Acho. Ó, galera, o outro ser vem aí. Então, a. Quem que vai estar aí? A pessoa vai pegar isso, isso, isso. Porque ela normalmente, a circulação vem ligada a um evento. E se vem ligada a um evento, ela já vai ter um coordenador tirado de lá, né? Tipo, ah, surgiu o Noite Fora do Eixo. Quem que vai coordenar? Ah. Tá, o que eu posso propor é um experimento de diluir a circulação e eu pegar a circulação também. Acho que vocês conversam lá, vê se vai ser. Meses. É, pode ser. Aqui no mato mesmo, assim, eu fui a terceira que eu fui. E aí, a gente teve uma noite. Eu tentei fugir pela saída pela frente, né? Já é, né? Local e total. Acho que eles não caminham, né? Pra conversar lá. Isso, aí então, vocês tiram isso lá. Bom, vocês até sabiam disso, né, gente? É, não, assim, que sabia. Acho que era uma questão mais de compartilhar. Assim. Daí, quais são as dúvidas em relação às trocas que vocês falaram? É... Fala aí, não, por exemplo. Em relação à troca mesmo? Tipo, ah, com parceiro, o que a gente oferece, tem que ter a moeda. Tá, uma dúvida prática, assim, tipo, a gente consegue funcionar... Uma experiência de funcionar as trocas sem a moeda. Rola bem, dá pra fazer bastante coisa. Mas aí você sempre já pontua o que vai ser ou não. Vocês fizeram um banco de tipo, ah, faz isso, depois a gente tem ideia. Dois. A gente trabalha com os dois. Eu acho que é importante manter os dois abertos. Vai ter gente, vai. Você, por exemplo, você quer planejar serviço. O ideal é sempre especificar a troca. Se ela vai ser troca por troca, ou se ela vai ser card por card. É, não importa, por exemplo, a gente faz um extrato. Ah, vai abrir um extrato aqui. A gente faz um extrato. Por exemplo, ah, o TCC tem porão. Eles vieram aqui, eles vão fazer duas vinhetinhas de. Vamos editar vinhetinhas de áudio, fazer cartaz pra gente. Em troca, a gente vai alugar o som. Vai emprestar o som pra eles. Na verdade, já emprestou o som pra eles estrearem o TCC deles. Então o que a gente fez? Ao invés de falar, ó, isso, por isso a gente fez um extrato, assim, contabilizou. Quanto que custa o som? Quanto custaria o som, o projetor, né? Ah, sei lá, 500 caras, não lembro. Então, 500 caras. Ah, e quanto que custa o logo que foi? Ah, é que daí não tem muita troca. Por exemplo, o equipamento de som, a gente emprestou. A gente cobrou 300 caras, o projetor, mais 100 caras, 400 caras. Daí a gente falou assim, quanto que custa a veiculação do logo, que no final das contas a gente falou, pessoal, ah, se quiser a gente coloca o logo já tem, ah, 80 cards. Então 320 cards ficaram devendo pra gente. Que eles vão pagar como? Com duas vinhetas de vídeo e mais acho dois catálogos. Eles vão fazer, entendeu? A gente já meio que mapeou e já tá fechado, assim. As próximas duas vinhetas de vídeo vão ser eles que vão fazer. Os próximos catálogos também a gente vai pagar pra eles, explicitando. Daí antes de falar... Topamos, a gente pegou e colocou, galera, o que vocês acham disso? A gente falou, beleza, a Catita falou, beleza, a gente falou, massa, beleza? Beleza, fechou, fizemos um extrato. Mostra aí, meu Deus. Tem no. Acho que a gente não colocou um olho no site ainda. Não, que a gente fala assim, sabe, crédito e débito, e vai testando cada um. Só que também tem, por exemplo, o Intercity, que rolou aqui. Eles queriam um som 2 dias inteiros, mais a participação da gente no evento, um monte de coisa, sei lá, ia dar muito, mas a gente achava importante, a participação era 2 dias. E eles, na verdade, queriam trocar por uma intervenção deles na feira. Sabe, não card, por troca, serviço por serviço mesmo. Então eles falam assim, beleza, então ó, a gente vai emprestar 2 dias de som e em troca vocês vão lá na feira de economia solidária ficar durante 3 horas fazendo uma intervenção pro público da feira, por exemplo. Quando você fala troca por troca, card por card, porque tá estimado certinho já o que é na troca. Troca por troca é serviço por serviço, é serviço por produto, por exemplo. Ah, eu vou lá fazer um negócio, você faz em troca, você vai fazer isso, vai vir pra mim. O card você pode deixar em aberto, por exemplo. Você vai lá e almoçar no restaurante, levar a banda para almoçar no restaurante. Daí, custaria R$200. Como? Você deixa 200 cards em aberto lá. Depois. Para o dono do restaurante olhar e falar, ó, quero isso, depois isso, quero isso, entendeu? Você pode fazer ele jogar. Ou então ele vai falar assim, não, quero que eu venha fazer um evento de samba. E daí é serviço. Pode por troca. Entendeu? Aí daí você tem que deixar os dois abertos. E é legal, assim, sempre oferecer as duas. Se você visualiza que o cara tem. Que assim, no começo vai ser troca por troca, sabe? Agora, card? Mais social? Que isso? Ninguém falta fé. Sabe? Ninguém falta um ano de cara. Mas aí depois que você fez umas 3, o cara falou, oh, mas aí então vou começar a contabilizar. Que daí você não precisa trocar só com esse, começa a trocar triângulo, depois vira uma rede. Então, principalmente com as bandas, que você falou. O problema de banda, uma das coisas é a experiência que toda vez é contabilizada. Acho que, por exemplo, se convidaram a primeira vez que o Aeromoço tocou, eles já ganharam o card por ter tocado, né? Foi uma coisa que foi quando rola, tipo, um trampando junto a partir de um momento. Por exemplo, o Aeromoço é um caso específico, que a gente pegou e falou assim, Aeromoço. A gente quer trabalhar vocês, vamos fazer uma relação mutualística e vamos indo. Se vocês sentirem que tá ruim, vocês avisam. Se a gente sentir que tá ruim, a gente avisa e a gente refaz a participação. Então, isso assim, a gente vai trabalhar com eles, vocês vão ficar marcando show. Em troca, vocês vão entrando, vão colaborando no coletivo, todas as demandas que vocês puderem pegar, vocês vão fazendo. Vão dando nossos equipamentos, a gente vai pegando cachê que vierem, tudo que vocês puderem passar pra gente, a gente vai aproveitar. Na noite fora do eixo, vocês vão trampar no bar, vocês vão fazer o som, sabe? Tipo, vamos fazendo uma prova. Na hora que ficava ruim, a gente dava 5. Na hora que a gente achava que tinha necessidade, ó, mudou a conjuntura, e muda mesmo. Tem que dar muito assim. No começo a gente não sabia se o Aeromoço ia mesmo entender a lógica, se ia entender o cara do eixo, se eles iam ficar afrontados, se eles iam bombar muito e querer ir embora, se eles, sabe? Não sabia se eles iam querer entrar dentro do mar, se eles iam querer fazer um coletivo deles. Então, assim, não dá pra você chegar e propor um negócio. Você sempre tem que propor um laboratório. Aí você propõe lá, depois que termina uma fase de laboratório, repactua. Porque senão, esse pra sempre vai chegar depois de 6 meses e vai falar, mas olha, não gostei. Então, vai lembrar do negócio 6 meses atrás. Então... É bem dar uma cara de processo mesmo, né? Fazer, avaliar. E é importante, né? Formular novas coisas, fazer. Mantendo diálogo mesmo com a galera. E daí de banda, por exemplo, o Aeromoço a gente nunca trocou card com eles. É uma coisa totalmente mutualística. E é. A gente entende eles orgânicos do coletivo. Daí tem tipo The Suns e o Malditas Ovelhas, algumas outras bandas que a gente já trabalhou, o próprio Help, assim, de outras cidades, que a gente já trabalhou com card, sabe? O The Suns a gente ainda tentou fazer um projeto orgânico, daí não deu, daí a gente, tipo, porque eles são de outra cidade, enfim, a gente tem que. Dá o F5 urgente, a gente tá nesse timing de apertar o F5 com o The Suns, assim, sabe? De ver qual que é a relação mesmo e passar, né? Deixa, vamos pegar mais uma vez orgânico, ou não, vamos fazer troca de card certinho, assim, de serviço por serviço, produto por produto. Ou então, daí o Malditas, a gente já troca totalmente card com eles. A gente, eles fazem um show, a gente faz o show deles, em card, os meninos que a gente debita, sabe? Vai fazendo a troca certinha, se eles quiserem. Alguns serviços do máximo podem vir contratar, normal. Uma hipótese, só pra. Vamos supor que o Massa tem uma parceria com 3 duplas sertanejas, sei lá. Aí uma são de 2 caras, X. Aí a outra é um cara do massa do núcleo durável e o outro cara que não é. E a outra, os dois caras são núcleo durável do massa. A relação muda? Muda completamente. Quando é dentro do núcleo, quando todo mundo está dentro do núcleo durável, é, não tem controle, não tem porquê trocar card. Não rola pra ter perto do núcleo durável das coisas. Por que vai? Remunerar você mesmo, assim. Então, assim, acabou, vou tirar do caixinha e vou ficar no caixinha. Daí, se coloca no bolso, não, eu coloco no caixinha, assim, sabe? É um processo de não precisar mesmo, não tem necessidade, assim, de economizar fora. Porque, no final das contas, quando o projeto é orgânico, vai ter muito mais investimento no projeto do que retorno. Quando o projeto é orgânico. Quando é um, o aeromoço foi isso, só o hard era dentro do coletivo mesmo. E ainda assim, dentro foi vindo devagarinho, assim, até ele se tocar aquele que ia entrar, demorou uns 3, 4 meses. Mas assim, a gente foi investindo, porque a gente falou assim, vamos investir. Vamos ter uma banda diferencial, que a gente vai trabalhar essa cadeia produtiva da banda. Assim, porque a gente não tem uma banda para trabalhar hoje. A gente tinha um plano próximo que perdemos metade dos integrantes, e daí não deu para continuar, que ia ser a banda, tarará. Mas daí a gente já visualizou, não, era o moço, daí estamos lá. E hoje, sei lá, eles estão bem felizes, porque fizeram muito show. Porque é uma das coisas que mais fez show, assim, faz pouco tempo. Mais saudável do ano, com certeza. Assim, e daí, só de que voltou para eles já, mesmo que eles investiram muita grana, o que voltou para eles, seja em divulgação, nome, hoje eles têm cacique para negociar festival, tá ligado? Hoje a gente consegue vender muito melhor o produto deles. Já voltou em valor agregado, intangível. Não, já voltou muito mais do que a gente investiu. Então, por isso que assim, valeu a pena. Mas no começo a gente fingiu que eles eram orgânicos pra tentar fazer que eles fossem. E foi um processo assim, ó. Todo dia, lá, pá, pá, pá, até realmente hoje só fui pensando nesse resultado. E de ter um integrante fora e um dentro tem que pactuar, que é o caso do Dessane, por exemplo. A gente tem que assim, fazer o mesmo processo. Só que assim, ao meu ver, se o outro integrante entende tudo, fala assim, velho, tamo junto, é nóis, só que eu só não vou dar meu força de trabalho, porque eu tenho outras coisas pra resolver, mas tô dentro, não vou reclamar de nada, tô junto, tô contribuindo com outras coisas, beleza, velho. Agora, se o cara conflita, se o cara acha que não tá tão esclarecido, daí tem que, é fácil, só trocar card, entendeu? Daí troca card, é a parte, eu dividi por dois, sabe, já que é uma dupla, você tá vendo? Pelas partes, ó, quem quer receber card, quem quer orgânico. Porque é difícil, é uma situação que vai ter que ficar o tempo inteiro revendo. Porque a pessoa que está dentro, se a pessoa que está fora está muito distante, ou ela tende a se distanciar, ou tende a querer que a pessoa que está de fora vaze, arranjar outra pessoa mais orgânica. Entende? Falando, puta, se eu estiver dentro, o processo vai ser muito mais fácil para mim. Lá eu fico a 60 por hora, que eu fico a 120, sabe? Qual a velocidade que eu quero andar? Quer somar um 2 dividido por 2? Dirigir a 90? Beleza. Mas, ah não, quer ir a 120? Então vai, prefiro formar um quadro aqui, que sabe trocar violão, que eu vou fazer um back vocal. Nesses 3 meses, vou andar 90, depois virar 120. Ou não, pô, 60 tá bom pra mim, 80 tá bom, sei lá. E é um processo assim. Porque essa lógica nossa, ela é muito... Sim, tem muito, a gente passa por um processo de formação, de começar a ver, enxergar as coisas de maneira diferente, né? Assim, daí é difícil você se conter em você mesmo. Então é difícil você ter um projeto coletivo com outras pessoas que não estão totalmente ligadas com o projeto. Tá falando, porra, velho, como que eu consigo ter essas duas vidas quase, né? Fica, se você não consegue deixar harmônica as duas relações, algum momento vai estourar. Não sei se você esteja tranquilo com a velocidade que você não vai estar, porque você vai querer ir mais rápido, porque você vai ver a perspectiva que tem. Vai estar dentro, sabe? Você vai ver a rede e você vai falar, caramba, assim, tudo bom. Olha onde eu posso ir, sabe? Ai, meu Deus, o Ministério da Cultura. Sabe? Uma coisa assim, daí você vai falar, pô, não tá aqui. O cara não tá conflitando com o bem que o ano, com o dinheiro, com o que foi, sabe? Não consegue enxergar o valor agregado que volta, não consegue enxergar a longo prazo, porque é muito a longo prazo. Você investiu R$100 ali para ir lá. Tá, passou 6 meses lembrando dos R$100, você continuou o trampo. Claro que se você investir R$1.000 e não fizer nada, também não adianta porra nenhuma. Aí você investiu 100 aqui, depois não tem. No final do ano, você vai ter criado um valor agregado que, meu, o retorno vem automático. É uma coisa que a gente não consegue enxergar, que muitas pessoas, é muito preto no branco, não consegue entender a economia criativa, que hoje em dia, sei lá, na Europa já entendeu muito bem, a Espanha já entendeu muito bem, por exemplo, e sobrevive 40% da economia deles nisso. De entender a ousadia que às vezes, lá, a gente acabou de voltar do Calango, né? Eu chegar no Calango, você fica num hotel, cara, tem piscina, uma cobra na conta que é um tobogã, você vai lá com umas redes de palha indígena, e você é num hotel assim, velho, sonho assim. Caralho, que hotel. Eles falam assim, eles poderiam gastar muito menos no hotel, colocar a galera tudo no albergue, né? Mas eles entendem que investindo no hotel, a galera vai sair de lá melhor, vai estar trabalhando melhor, vai, sabe, vai tocar melhor, a banda vai pirar pra Calango, o melhor festival do país. Vai voltar, tipo, com aquela impressão de, puta, mas aquele hotel era um... Mas, velho, foi fazendo um ano desse jeito, entender que aquele investimento em grana ali, o intangível com aquilo tal, sabe? Ele devolve 5 vezes o investimento em real. Pra mais, assim. Às vezes, você tem que saber o jogo mesmo, na hora de ousar lá, e fazer o crédito no mercado lá, que você fala, imagina, tem crédito pro mercado. A gente fez uma reunião, o Del e eu, pra assinantes da parceria com o estúdio. A gente tava falando da história de sistematizar, né, contabilizar as coisas. Eu tava tentando falar dessa parada, dessas coisas que não tem como contabilizar, né? Que essa história do valor agregado, né? Que a gente está dizendo. Vocês usam isso nas negociações com a galera? Então, a galera tem que viver a parada. Isso que é um negócio. É difícil você conseguir ganhar o cara no blá blá blá do intangível. Mas dentro do intangível, ele fazendo o cara viver a parada, aí ele saca. Fácil. Na hora, assim, sabe? Entendeu? Porque é isso, assim, é o processo de... Nem voltando para aquele negócio da universidade, por exemplo, o processo de vivência da parada, ele te dá um entendimento de como aquilo é rico, como aquilo realmente é bom, entendeu? Então, o processo de como acontece a coisa, você vai investir num caiamão, você vai colocar a galera no albergue, é muito importante, porque daí se a galera for no albergue e for uma bad trip, mesmo que o festival tenha sido fodido, o show tenha se virado, bombou, lindo, o cara vai ficar, sabe, não foi? Agora não, o cara se esbaldou lá na piscina do hotel, lá na cor, desceu de anaconda, já tô rindo. Tomou um puta café da manhã irado, sabe, tinha internet free, viu TV a cabo no negócio, daí depois ainda foi, chegou no festival, tinha um puta público, daí tem o trabalho mesmo, né, da bagulho. Tem, as duas coisas tem que estar muito equilibradas, não vai só blefar. Tem que ter um trampo ali, pô, o atendimento estava profissional, cara, não teve erro, sabe, se chegava no avião, se tinha uma pessoa esperando você, sabe, ali pra te receber, daí depois você chegava na banquinha, tava tudo organizado, daí tinha a transmissão ao vivo, e o palco era legal, tinha o apresentador, então tinha tudo, sabe, bem legal, apesar de, assim, você entender que o cara, não, foi uma decisão muito estratégica, colocar... Investir um pouquinho mais ali, investir um pouquinho mais aqui, assim, de criar um valor, assim, às vezes, né, o valor agregado é assim, é como que a pessoa está se sentindo ali, como que o convidado que está vindo de fora vai se sentir naquele evento, sabe? E vai sair falando, pô, como que não do caralho, né, do país, sabe? E o Massa, a galera entra num portal aqui, a gente fala assim que a sede do Massa, ela é meio assim, sabe? Ela é meio nosso valor agregado, assim, Jardim Orson Welles, essas plantas, esses negócios. Ai, meu Deus, evento coletivo, os quartos junto com o escritório. Agora você vai... Meu Deus, assim, é tipo muito valor agregado. Então a galera fala, porra, velho. E é legal, porque a gente tem um carinho pela sede. A gente vai, tipo, faz a composteira. Então esse investimento em lavar a louça, em ter um nichinho separado, de ter as plantas aqui bonitas, de fazer... A gente ficar um dia inteiro organizando as paradas, de pensar a cor da mesa. Pô, a gente tá pensando estrategicamente. Na hora que receber a galera, receber bem, sabe? Não tá. Mas tem hora que você tem que falar, velho, só temos isso aqui, não tem que ter isso aqui mesmo. Como que a gente melhora a situação? É um atendimento super legal. É um sorriso, é fazer o processo ser da melhor maneira possível, entendeu? Então, às vezes, meu. Por exemplo, lá em Serrana, que teve a última coisa, quando eu estava comendo. A galera saiu com fama de pão com pão, né? Lá a gente comeu pão com pão. Blá blá blá, assim por fora, não, que não dá mais pra ficar encerrando, porque vai encerrando pão com pão. E, velho, o Neville, que eu comecei pra cena, ele já voltou pro... Não, vocês já foram pro dinheiro, velho? Tem um puta valor agregado, tem aquele, sabe, molecada que se joga, o próprio história do parquinho, que é a sede dele, que é ocupada, quando ela invadiu, lá tem um cavalo branco dentro do negócio, sabe? Tem umas caras que você fala, só que por causa do pão com pão, se o brasileiro tivesse dado R$20 a mais comprado queijo, sabe? Eles iam ser o puto coletivo irado, que foi foda, né? Não, só vem com o pão e sabe, um negócio assim. Pô, velho. Ah, mas a gente não tinha. Cara, não tinha. Dá um jeito, sabe? Avisa a gente manda, sei lá. Dá um... Porque o processo ele é esse, assim. Tem que entender que você tem que estar se sentindo bem. Se você não come, você não está se sentindo bem, cara. Tá passando fome, tá passando calor, sabe? Aqui, pô, por que eu tô sentindo calor? Eu tô se sentindo melhor, sabe? Até assim, umas coisinhas assim, né? Do processo ser gostoso pra todo mundo. E daí, pro cara que vai fazer parceria, a mesma coisa. Tem que fazer uma história fodida pro cara. Não adianta você entregar meia boca. Você não tá falando nunca mais, né? Eu queria fazer. Vai fazer um samba lá? Tem que ser um samba super legal. Levar decoração. Sabe? Tem que ter um puta flyer cool, assim. A galera lá, contratar umas minas. Vai ficar, sabe? Sambando. Se for sambando, um cara de calça branca com chapéu, sei lá. Tipo, vocês mesmos se vestirem lá, fazer. Todo mundo tem que ir, sorriso no rosto, sabe? Alegria samba, isso daí, tipo, cara, a galera vai sair assim, energizada. E vai ter volta. Agora, se for lá fazer um negócio de Miguel, puta, né? Tamo aqui só porque a gente quer trocar um ramo. Daí não vai ter dois. E é isso, assim, meu, garantir que a parceria seja boa, ela é o valor agregado, assim, da galera ver. Ai, a cultura, o intangível da cultura, você só consegue ver mesmo, porque a galera tem que ser tudo branco. Na hora que você tá lá vendo o show, na hora que você tá lá curtindo a vibe. É difícil você conseguir sair e falar assim, não, vamos investir em cultura. Porque você sabe que tem um valor intangível ali na hora que você chega. Mas até você realmente acreditar no valor intangível disso, valor transformador disso, tarará, tem que ter vivido a parada, acreditado, ou não, se a gente aí realmente. Qualificado, a galera super nova, tinha tipo projeção na parede, tinha uns vizinhos coloridos aqui, muito vibe, entendeu? A galera que não. Daí pensando assim, mesmo na entrega. E às vezes é coisa simples, tá ligado? É um ventilador, sabe? Às vezes é um queijo que faltou ali. Um negócio muito básico, assim. Você acaba, sabe, querendo economizar com o negócio e no final se fode porque ninguém mais quer. Por causa de um negócio que tem como se economizar no errado. E não garantiu a mais, o intangível da cultura e tal. É sério. E daí, essa daí seria, tipo, por exemplo, das parcerias, é muito importante a gente conseguir realmente fazer uma parceria legal. Então, começa a sair feliz da parceria, ver assim, meu, rolou. Claro que sim, né? Laboratório. Ele é que ele. Tempo inteiro. Deixar aberto, assim, tem que ter, pô, se der uma parceria troca por troca, porque todo mundo vendo que não tá legal, é que sim, chama a galera pra dialogar, ver a opinião da galera, nunca deixa passar muito tempo, não virar ranço, fica espalhida, é mais difícil de desconstruir. Muito, muito importante estar o tempo inteiro revendo, todos esses. Porque a gente tá super laboratoriando tudo. Na verdade, é o laboratório, mas não é, porque tem. É o modelo é só tipo diálogo. Bem-estar, sabe? Umas coisas assim, vivência, processo. Viu, puxando um gancho de bem-estar, a gente pode tomar uma porção de sal na cestão. Ah, vocês não comeram ainda, gente? A gente comeu o café, almoço. Vocês querem comer um pouquinho? Agora a gente... Tá muito massa, assim, mas, tipo, não sei. Se a gente comer, faz um breakzinho em meia hora, não? Todo mundo, você não comeu? Eu tô sussando, mas tipo, é importante. Acho que é importante, é. Tipo, bem-estar. Prezar pelo bem-estar de. A gente pode também. Eu posso dar um colo, comprar alguma coisa, lá uma casa. Se quiserem fazer aqui, pode fazer também, galera. Eu vou avisar aqui que vai dar pra parada, então. Oi, Ruth. O que é isso aí? Daí a gente vai para a última parte do céu coletivo da vida. É. É o lance das trocas, eu não lembro. Daí, bem pragmático, a gente pode passar os modelos do extrato para vocês. Puta, legal esse extrato, velho. Mostrou, né? E tem o controle da zona, tem um controle do extrato para a área. Fazer. E se a gente... Bom, vamos bem com a sorvete. Açaí. Açaí. Nossa, é bom, né? É uma sombra. É isso, tá aberto agora. Pode? Pode? Não tem nenhuma tomada. Pode? Pode? Galera aí. Tinha que aproveitar, ó. A Marcela tá aqui, no caso. Eu escolhemos a série por telepatia. Pulou uma sincronia. Sinal de linha aí, cara. A gente viu momentos diferentes, a mesma casa. E os dois pensaram que deveria ser uma série de casa. É? Onde que é? Uma casa lá com filhos. Eu vi um dia. E aqui em vez de juntar aí a cara do mundo, hoje a cara vai comentar que tudo eu vi essa cara e tudo mesmo. A mesma coisa. Já vi que era eu não consigo, a plaquinha tá aqui, ó. Toda vez que eu tô. Não, mas agora tem que. Hoje, cara, na volta. Que já pode ser, ó. Já que você não tem sede, a Marcinha já tá procurando de rádio, já vira com ela, gente. A gente passa lá mesmo. Ajuda ele, ajuda ele. Tá bom, otimiza. Sabe o que a gente tinha que ver também, assim, onde a articulação local, tá ligado? O que vocês estão pensando? Quem que é quem lá? Como assim? Não entendi. Qualquer estratégia mesmo. Eu acho que é ponto de articulação local. Ah, não, sim. É. Tipo, estúdio, tipo de parceria. Às vezes vocês entram com um pouco de equipamento, às vezes eles abrem as partes também. Já é uma possibilidade. Gestão compartilhada dos estúdios, do mão de obra, tem gente que vai ficar pra isso. Eu acho que é o perfil mais a principal de poder de produção. Eu vim nessa pra mobilizar muita coisa. Então, tem um potencial grande, ó, muita gente, tem muito lugar, muita coisa de gosto, tudo. Tem muito solto. Vocês estão. Quantos carros tem aí? São de um carro, né? Tem um carro aqui, né? Mas muita gente, você tá no carro? Não existe um consenso de passar. Qual deles? Você sabe que a gente mudou esse aí? Não sei, tipo. É, não sei. Não sei. Ele consegue ver a página do jornal. Ele escreveu o que ele não tinha perto. Eu fico virando aí. Você zero? Corre aí. Às vezes já capital, assim, a coisa. Depende da 9 de julho que ele disponível. Não, sim, é. Isso acho que você estava. Por exemplo, eles dão estrutura. Uma casa roxa ali do lado daquele diabo, sabe? É, já tinha parada. Nossa, já. Só de ser casa não fala o pessoal, cara. Imagina, tem que saber se não vai ficar de graça. Eles não deram uma cerveja para falar com os vinhos antigos e ganhar com os vinhos. Ah, isso era uma coisa que pode ficar com uma ideia. Ou então dá pra fazer os dois. Tipo, fazer igual ele fez. Fazer lá e. Tu acha? Quer companhia? Eu acho que o um grande potencial de capitalizar nesse dinheiro. Mesmo. Ah, sim. Eu não entrava. A gente. Não, não, não. Não, não. Vou trazer. Não, vamos fazer o grito no aberto dela. Fazer um grito lá, articulando o aberto dela. Não, não sei. A gente conversou. Quem combina são os lugares abertos, que às vezes rolam eventos que a gente faz. Que assim, cultura lá. Tem um espaço que é da Unicamp, que é no centro, que também tem um espaço lá. Tem os primeiros lugares. Qual foi o último show que vocês fizeram lá? Bebida, água, refrigerante. O último? E depois, com o tempo pra você, mas aí, ó. Faz uma baladinha. Era o último. Acho que foi o Elmo. Não, não. Não, não. Peraí. E o Elmite. Seria uma coisa. São caras legal. Foi sucesso? Foi legal. Foi legal. Deu dinheiro. Deu dois últimos lugares que a gente fez o dinheiro. Mas, ah, não, esse não foi o super último. Esse daqui foi o melhor, deu tipo 400 pra gente. Isso que a gente dividiu tipo, em três partes, assim, que foi tanto pro Independência Marte, tipo, para o Moça, no Cidão Marte, que pra gente. E pra vocês, deu 400? É. Isso porque não foi tipo o máximo, assim, foi tipo muito bom, foi bom. Foi tipo ótimo, tem né, tipo, e teve a seguinte que teve, foi tipo médio, assim, foi tipo 200, tanto deu pra gente que a gente dividiu em três, que foi os Helpers e o Desnobs. E os Nobs, é massa, não, cara? Ah, é. Ah, tipo, é legal. É, tem alguém vendo aqui. Tipo, precisaria... Eu acho que tem muita... Criar mais. Lembra muita coisa de Recife, assim, sabe? Ah, tipo, eles mandam bem no palco, tem, tipo, uma energia legal, mas, tipo, principalmente, dá um passo à frente, ó. Mas, na verdade, final de... março, começo de abril, vai rolar a primeira tour aqui fora do Eixo. A gente queria fazer uma tour com um nome, uma banda com um nome, assim, a primeira opção da cena do amor. Do amor, sabe? Daí a gente até já fez uma rota já. E ela ia passar por aqui. Eu acho que a gente vai passar só por uma rota fodida garantida de grana, sabe? Mas a entrega iria toda pra banda, tipo, da grana ou era... Não, é 0-0. Ah, é 0-0. Só que a gente não... A última torre a gente saiu no preju, assim, né? Tipo, né? Tipo, a gente queria fazer, assim, até que fosse frio, né? Então, o que importa é não gastar, assim, mas uma coisa bandida, assim. Levar backline, então. Pode ser. Inclusive, a gente começou a marcar tudo pra fazer agora, mas se eu não fosse, se tivesse uma noção de quando... Já tem. Só tô esperando o Gabriel mandar. Ah, é? Já tem. Você vai dar um preço pra semana pra Minas, ou não? Sim, tá em casa, porque tem que estar falando. Seria quantos no final de março, no mês de abril? Isso aqui é o nosso grito rock, acho que no final de março. Não tem problema, se for um grito, é susto. Tá durante algum grito, sabe? Mas é bom que a gente já marca, que vai dizer foda, marca agora pra conseguir a data de março. Essa semana a gente quer fechar a maioria das datas. Pra gente ser bom, na verdade, também fazer tipo um show com umas bandas de da hora, assim, também é bom pra gente localmente, né? É, e a massa chamar uma banda local também. Isso, então, se for só uma pra gente, a banda tipo, é uma local pra... A gente quer tocar com uma só. Ah, isso é legal, isso é muito bom, porque, tipo, é as locais, as outras que vêm a local tocando com aquela, tipo, super vibe, né? Super então, vibe. É. Daí que a gente vai calcular. Sabe? Talvez ele sabe que a gente talvez trabalhe, mas tem umas outras que estão próximas que a gente não pode ver. A do amor, eu não sei como que eu sou dos caras, me falar, mas não. Ai, tô beleza. Mas é aquela banda que tocava com o Caetano, sabe? Ah, pode crer, eles tocam mó bem, né? Lá. Tipo, deve ser ótimos músicos, né? Tipo, ah, acho que é massa. Ah, acho que é um rock. A gente é meio massa mesmo, até assim. É massa. Mais legal, lá da hora. Não, massa, não sei se você já sabia a data do toque, a gente já marca ela pensando nisso, já sabendo. Uma página no jornal, entendeu? Então, assim, é importante ter um blog. Apoio, apoio a Disney. Você quer que seja mais bonito? É uma coisa pronta, tá ligado? Já tem a marca, tem o canal. Então não deixem de captar com o Disney. Utilizem o Disney rock para captar. Será que dá pra fazer pra mim com segurança, produção? Isso daí é rapidinho, a gente tem até projetos prontos. Vai ter tour, a gente pode pensar. Ai, eu tô saindo pra estrótico. Tem que fazer levantamento com o Jair. Tem uma saída. Eles estão cantando no Brasil, então assim. Em janeiro. Pela fábrica, rapaz. As vagas, cada coisa. Na fábrica já saiu. A fábrica vai escolher. Mas, gente. Caso além do Copa do Brasil, tem vagas para o Copa do Brasil, tem vagas que são dos coletivos. Tem gente que vai experimentar, né? Todo mundo vai experimentar. Mas lá em São Paulo, imagina, vai ter já o Rio Claro, São Carlos. Araraquara, Jaú, Bauru, Araçatuba, só essa turzinha, seria uma boa, você poderia ser Campinas, Rio Claro, São Paulo, Ribeirão Preto, Branca, até pra gente. Só não sabia de aí, não é possível nesse caso. Poderia, é uma. Daí é outra opção, poderia descer. São Carlos, Rio Claro, Campinas, Paraibuna, São José dos Campos, Jacareí, Querem comprar alguma coisa, a gente cozinha aqui conversando? Tá tudo fechado? É que a gente não faz, assim, tem nada aberto, né? Tem um super recall. Por mais próximo, vai estar aberto. Carrefour? Tipo, o bairro. Ah, o bairro? Aquele que a gente tava lá perto do lugar, né? Ah, beleza. Então vamos lá buscar alguma coisa pra você? Vamos lá, a gente vai lá buscar e botar. Acho que não precisa todo mundo, né? Não, acho que não. Faz uma lista sobre o que todo mundo quer. Ou o que todo mundo poderia. Que seja assim. Eu comprei o Drô, pra escolher minha comida. Não, então, tá pensando em... Tava ou não? Não, mas... Tá, quem vai comer? Porque eu acho que eu não vou comer nada agora. A gente só mais tarde. Eu não tô ruim. A Gabriel comentou. Gostaria de um açaí. É, então. O ideal seria o açaí. Se a gente for ficar refúgio, tem um açaí do lado de casa. Lá tá aberto. Então vamos. Tá, todo mundo por trás. A gente pode trazer do lado. Então vamos. Vamos aí. Eu vou. Vai. Eu vou. Segura essa. Eu tenho que ir. Samara, que for mexendo. Ah, Samara, você não quer dirigir? Ela sabe, né? Ela sabe. Não, ela sabe onde é. Não sabe onde está. Não sei de nada. Se só não for, você vai dar um dado. Ô, Pedro, você tá com dinheiro aí? Deixa eu te dar um. É o mesmo jogo? Uma parte. Eu vou te dar um pouco de tomar. Fica nesse dinheiro. Pra os Jesus, esse veste adapter, né? Esse veste adapter, um quarto. Ah, não. Eu não sei se rola. Tá ligado? Sabe o que ele tá falando agora? Eu ouvi o Carlos falando de uma disco que vem com o bagulho de VST. Já descobriu? Vem com o bagulho de VST. Já descobriu? Mas eu não sei. É isso aí. Nada direto na festa. É porque tem uns com níveis de edição. Eu tenho a meta de provar tudo isso. Gratuito. É, eu tô escutando. Então, parece que a próxima coisa dessa parte, o caso da VST, vai ser um bagulho que vai vir com certeza. Então, isso vai ser tipo o maior avanço, na verdade, para outras pessoas que não são da. Então, é. Vai ser bem lindo. Então, a história de Deus só tem pro Cerrado no Rio de Janeiro, que é só muito frio. O norte ano passado também é muita fruta. Daí. Vai ficar o Gabriel mesmo? Gabriel, você está manjando os altos vinhos? Tem problema? Não, ele não seguiu proponente. Vários. Tem um monte assim, mas tipo. É que a gente ia ver o João. Muito específico, né? Assim, né? Tipo, um que mexe em uma frequência. A gente pode criar em mil graus, né? Não sei mexer direito. Nem sei se é muito bom. Se pra ele que tava do meu lado, não deu falar isso. Mas é porque assim, vocês tiveram uma reunião lá com o cara do filho. Ele falou que é melhor, né? Quem tiver o currículo melhor, pra ser proponente. Pergunta se é onde eu instalo. Ah, que esse prego que ela tá achou. Ah, então eu achei um pouquinho aqui. Ah, tá. Você habilitou o bagulho de falar os SDMs? O que a gente faz? Tinha aqui, ó, o currículo. Não tem nada do Luciano? Isso. Ele é? Até eu que troquei e-mail com você. Eu acho que eu ia gravar, mas a gente não vai precisar mais. Ah, não? Você vai gravar lá mesmo? É, a gente já tá gravando, inclusive, e amanhã a gente termina. Ah, acho que eu só vou parar aqui por enquanto. Mas valeu. Você tem trompete na banda? Tenho trompete, trombone e sax. Quem disse você que toca trompete? Não, toco baixo.